abraço, meus amigos da Jovem Pan, em todo o Brasil, em todo o Brasil. Aberto mais uma vez o microfone da Pan. É, amigo, Copa do Brasil. Jogo importante para o Corinthians na Copa do Brasil. Vai enfrentar o América Mineiro, o Coelho de Minas Gerais. O América Mineiro, rapaz, que vem de 5 vitórias consecutivas, hein? O América com 5 vitórias consecutivas do professor Lisca Doido vai enfrentar o Corinthians. E o Corinthians precisa de uma vitória, pois joga a partida de volta em Belo Horizonte. E a tarefa não será fácil para o Coringão. Para vencer, o Corinthians vai ter que jogar um pouquinho melhor. E tudo isso para a Loja Zen. O melhor atendimento com todo o carinho que você merece. Ainda bem que tem Loja Zen. Carnezinha nas Lojas Zen, crédito super fácil, direto nas lojas. Ainda bem que tem Lojas Zen. E você sabia que neste momento muitos times do interior estão passando necessidade? Doe e ajude o time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo pra você. Aqui meu amigo Velho Bump, tá comigo, Velho Bump. Você não fica preocupado quando eu digo que o América vem de 5 vitórias consecutivas com o professor, como é que é, Lisca Doido? Lisca Doido, boa noite, Paz. Lisca Doido. E olha, o Corinthians vai ter que jogar mais um pouquinho que vem jogando pra ganhar, hein, Vampeta? Boa noite, Vamp. Boa noite, Passa, boa noite a todos. É, vai ter que jogar mais. O América é vice-líder da Série B, né, atrás da Chapecoense. Provavelmente na temporada que vem vai estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Lisca fazendo um trabalho maravilhoso, indo muito bem. É, foi assim no Campeonato Mineiro. Teve proposta para ir embora, parceiro. Teve proposta para ir para o Cruzeiro, não tocou. E o Corinthians, eu acho que vai ter dificuldades hoje, né? A gente teve uma semana aí para treinar. O Wagner Mancini de uma semana cheia para poder acertar a equipe depois do jogo do Vasco, onde o Corinthians ganhou o jogo em Rio. O Mancini que está indo para o seu 4º jogo, né? 3 pelo Campeonato Brasileiro. De 9, somou 6 pontos, né? Se criou um ânimo melhor, mas precisa jogar mais um pouco. Precisa jogar mais. Primeiro tempo contra o Vasco, eu gostei. E hoje vai ter que jogar muito, porque a Copa do Brasil vale muito dinheiro também. Tá falando, Vamp. Este é o meu amigo Velho Vamp, que vai comigo aqui. E com Corinthians e América Mineiro, jogo pela Copa do Brasil. Corinthians se abriu. Não, e ó, não tem esse negócio de gol fora, nada disso, né? Não, Copa do Brasil não. Nada, não tem nada disso. Então é diferença de gols. Por isso que é importante abrir, por exemplo, um 2-0, aí joga muito mais tranquila. Coisa que o Inter tá fazendo agora, viu, parça? Diante do Atlético Goianiense. É, então. O São Paulo já classificado. O Santos empatou 0-0. 0-0 agora à tarde no Ceará. Né? E o Inter vai abrindo 2-0 lá em Goiânia. É, o Inter tá praticamente se garantindo na próxima fase da Copa do Brasil. E vale também o dinheiro, né? Vale uma grana. E olha, em termos de importância, eu vejo como o segundo em importância do país. É, depois do brasileiro. É, depois do brasileiro. Segundo em importância do Brasil é o. No Brasil é a Copa do Brasil. Segundo o campeonato em importância. Para a Loja Zen, o melhor atendimento com todo o carinho que você merece, ainda bem que tem Loja Zen. E você sabia que neste momento muitos times do interior estão passando necessidades? Doe e ajude o time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Vamos continuar girando aqui a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Todos os destaques para você aqui. Vou começar com o Santos, né, Boris? Vamos lá, o Peixe. O Santos que só empatou, hein, gente? Empatou com o Ceará. Tem parada dura em Fortaleza no jogo de volta, hein? Olha o Santos aí, poderia ter feito um resultado legal, ganhou a partida, mas não ganhou não, empatou 0-0. Giovanni Chacon vai falar do Peixe aqui, de lá, Chaconzito. O Santos fica no empate contra a equipe do Ceará, 0-0, tudo em aberto para o jogo de volta, quarta que vem, no Castelão. O Peixe, com um a menos, não conseguiu tirar o zero do placar. Ah, muito obrigado, Chacon. Ele vem primeiro com a manchete e depois, mais tarde, ele virá com o nosso boletim trazendo detalhes. Agora, Pedro Marques fala do Palmeiras. Diga lá, Pedro! E o Palmeiras continua buscando um técnico no mercado. Abel Ferreira, do Palca da Grécia, é o nome mais cotado nesse momento para assumir o Verdão. O Palestra volta a campo amanhã pela Copa do Brasil. Muito bem, e nós seguimos no YouTube da Jovem Pan pra você, rapaz. Vamos trazer mais detalhes do Santos, mais detalhes do Palmeiras. Vamos falar de Santos e Ceará também, o jogo que empatou 0-0. Ô, vamos perceber esse jogo, Vampeta? Vive um dos melhores momentos, né? O Ceará, como Fortaleza, vem fazendo Uma temporada boa, né? Boa. Ó, você viu, o Fortaleza foi campeão cearense e o Ceará ganhou a Copa do Nordeste. O futebol, né, do Ceará está alto. Claro, né? Que e o Guto Ferreira sabe bem administrar o time dele, né? Mas o jogo está aberto, então jogo de volta. Um jogo de volta. Jogou Marinho, essas coisas, não? Marinho, Soteldo. E mesmo... cadê o professor Vanderlei fala? A cavalaria toda. Tava a cavalaria toda, toda e não deu certo. 0-0. 0-0. Muito bem. Daqui a pouco mais detalhes do jogo do Coringão pra você. Corinthians e América Mineiro. O jogo é na Arena do Corinthians. Você vai curtir comigo, com o Vampeta e com todo o time da PAN. Jogo importantíssimo pro Corinthians. Só lembrando que o América Mineiro vem de 5 vitórias consecutivas na Série B. E Série B não é mole, hein, Vampeta? Série B é um campeonato duríssimo, Vampeta. Tá lá, provavelmente, ó. Série B, se tem lá Vitória, Náutico, Cruzeiro. Provavelmente, ó, Chapecoense deve voltar para a próxima temporada na primeira divisão. O América já é o segundo. E o América, né, é o segundo também. Aí você começa a olhar a distância para o quinto colocado, que é a Ponte Preta. Né? São quatro jogos de diferença de pontos, né? Para que chegue. O América e a Chapecoense, só se fizer um péssimo segundo turno, jogar muito mal mesmo, para que não volte à primeira divisão do ano que vem. Tá falado, Vamp. Este é o nosso velho Vamp falando aqui pra você, para todo o Brasil, de Corinthians e América. O jogo que nós vamos transmitir na Jovem Pan. Obrigado, o São Paulo tá empatando com o Lanús pela Copa Sul-Americana. Esse jogo tá 1-1. Esse jogo é na Argentina, né, Vamp? Na Argentina, o São Paulo fez 1-0. Que fase tá passando o Brenner, né? Godeiro, o Lanús matou. O Lanús, Nilson, que não joga há mais de 6 meses. Tá 1-1, é 1-1. Há mais de 6 meses. E o gol fora de casa vale também, viu? É, 1-1. O gol fora de casa vale também. Mas na Copa do Brasil, que vale a diferença de gols. De gols, é diferente. E aí, na Sul-Americana vale, por exemplo? Vale o gol. Se aqui o jogo for 0-0, o resultado terminando assim, 1-1, o jogo de volta aqui sendo 0-0, o São Paulo classifica. Tá certo, rapaz. Vamos falar do Santos e do Palmeiras agora? Pois não. Tá aí o nosso Boris Maciel com a parte digital aqui da Jovem Pan. Apertou aqui e chegou. Eu vi. É rapidão, não tem problema. É o digital. Chegou o digital. A parte digital me aciona aqui, rapaz. Fico vendo aqui nesse painel bonito que é pra chamar o Santos Futebol Clube agora. O peixe é destaque. Vamos falar do Santos. Giovanni Chacon, vem aí. Diga lá, Chacozito. Fala, Nilson. Fala, pessoal ligado nessa abertura de jornada, pois é hoje à tarde, um horário bem atípico para a Copa do Brasil no meio de semana. Geralmente os jogos à noite, mas não. 4 da tarde, teve bola rolando na Vila Belmiro e o Santos ficou no 0-0 contra a equipe do Ceará. A equipe do Ceará engrossou o caldo para o segundo tempo, porque o Santos estava com 1 a menos. O Lucas Veríssimo foi expulso no finalzinho da primeira etapa e o Santos não conseguiu tirar o 0 do placar. Vai com tudo aberto, não tem também gol fora de casa. O Ceará, mesmo que tivesse empatado por 1 a 1, por exemplo, estaria tudo zerado. Então a decisão fica para a semana que vem, quarta-feira, 7 horas da noite, no Castelão. Ceará e Santos, o jogo da volta. Quem passar não só ganha a vaga para a quarta de final, mas também ganha grana. E grana não está sendo muito fácil lá no Santos. Eles precisam dessa grana, sim. Então o jogo de volta será decisivo na quarta que vem, Santos e Ceará. Obrigado, Jacozito. Aí, Santos e Ceará, quarta-feira da semana que vem. Deixa eu falar um pouco desse jogo. Eu tô achando que o Santos vai chegar lá em Fortaleza e vai eliminar o Ceará na Copa do Brasil. Mas vai ser aquele negócio de bico do corvo, vai pra pênalti, vai disputa emocionante até o final, porque é muito equilíbrio, né, você vê esse duelo, né? São Paulo e Fortaleza. São Paulo e Fortaleza, né? Você vê que o São Paulo eliminou nos pênaltis o Fortaleza, 3-3 lá e 2-2 aqui. Difícil, provavelmente o jogo de volta também, eu acho que dá um empate. E vai pros pênaltis. Vai pra pênalti. Aquela emoção, né? Vai ter emoção. Ceará e Santos vai ter emoção. Jogo de volta lá em Fortaleza, parada dura. Tá aberto. E o Palmeiras, hein? Vou falar do Verdão aqui. Pedro Marques fala do Palmeiras. Diga lá, Pedro. Fala, Nilson. Muito boa noite pra você e também para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Muito mistério nos bastidores do Palmeiras, hein? O Verdão ainda não definiu um técnico desde a saída do professor Vanderlei Luxemburgo e se fala muito de Abel Ferreira, treinador do PAOK da Grécia. O português mostrou aí muita vontade de dirigir o Palmeiras, já conversa com a diretoria do Verdão, que tem otimismo nesse negócio. As conversas avançaram bastante nas últimas horas com o técnico português. Enquanto isso não se define, o Verdão entra em campo amanhã às 19 horas pela Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida, para enfrentar fora de casa o Red Bull Bragantino, sob o comando do interino Andrei Lopes, o Cebola, que caiu nas graças do torcedor. Alguns até já falam em cebolismo. Tá certo, Nilson? Forte abraço para você. Tá legal. O Vampeta, é aquela tal história. Eu entendo o seguinte, um técnico início de carreira, e eu não sabe essas teses aí, Flávio Pradianas, lunísticas, de que tudo é organizado no futebol. Você sabe que não é. Tudo tem projeto, tudo tem organização. É uma mentira grossa. Você tem 5 clubes no mundo, talvez que seja assim, sabe? Meio profissional assim, entendeu? Ah. 5 no mundo. Aí vem essa conversa, o cara não quer porque ele não vai se sentir bem, porque ele não tem um projeto elaborado, ele vai ser demitido. O que que você acha dessa história desses caras que estão dizendo não pro Palmeiras? Ô, Nilson, é bem complicado. Você falou uma coisa certa. Ó, acabamos hoje de saber que o presidente do Barcelona pediu renúncia, né? Não, é porque é tudo organizado. Não, é um dos maiores clubes do mundo. É, tudo organizado. Aí você pega o futebol inglês, você vê que o dinheiro é tudo que... Tudo dinheiro vindo de fora. Dinheiro tudo vindo trambique lá. Do Emirados Árabes, é uma lavanderia. Né? Sabe aquelas lavanderias que você vai nos Estados Unidos? Aí já fomos pra onde? Já fomos pra Espanha e pra Inglaterra. Dirigente aí você, preso na Espanha, na Inglaterra. Aí você vai pro futebol alemão, o Beckenbauer também trambique. Envolvido. Futebol vai na França, o Platini envolvido. Trambique. Aí você vai pra Itália, é compra de resultado de jogo, jogadores. O presidente do Milan antigamente lá, como é que Berlusconi. Berlusconi mandava no futebol italiano. Aí o Ventus manda no futebol italiano. Mas em relação ao Palmeiras, ao que o Palmeiras tentou contratar, o treinador do Del Valle, eu acho que ele só não veio porque ele tá na mesma competição também, né? Tá na mesma competição, ele vai esperar terminar o contrato dele. Talvez se não tivesse na competição, talvez ele tivesse aceitado. É, porque essa toda a tua conversa que fala, porque o planejamento não poderia ser realizado, não sei o quê. E ainda mais um cara de 35 anos de idade, que nem começou na carreira de treinador ainda, que tá iniciando na carreira de treinador. Eu chamei os três caras de antas. Sabe por quê? Meu, veja aí, você ganha 200 mil reais por mês, 200 mil reais por mês, te oferece 800... Vem embora, rapaz. Para de ser anta. Vem com essa história de que... E a visibilidade no Brasil, com todo respeito ao país do Equador, ao do Vale, a visibilidade do Palmeiras é muito maior, né? Muito maior, muito maior. Eu não consigo entender essa situação. Salário maior. Eu tudo. Não consigo. Sabe, essa história que os caras querem contar é de uma organização tremenda no futebol. Isso é uma conversa mole pra gente que vive há tanto tempo no futebol. Você que é boleiro, você que conhece futebol lá de dentro. Isso é uma conversa mole pra boi dormir. É irritante ouvir esse tipo de conversa. Mas a gente ouve, né? Fazer o quê? Não somos surdos, tem que ouvir. Tem que ouvir que a coisa é organizada, é séria. Tem como é que é? O Palmeiras parecia uma caixa de ressonância, os dirigentes. Nós vamos contratar aqui quem se adapte à filosofia que nós queremos pro time. Eles não sabem nem o que é isso. A filosofia é ganhar título. Claro, claro. Bom, meus amigos, daqui a pouco tem Coringão. O Corinthians você vai curtir no AM620, você vai curtir no FM 100,9. Vai também no Panflix, rapaz. Não baixou ainda o seu Panflix? Não, não baixou? Baixa aí, rapaz. Baixa o aplicativo Panflix. Você tem toda a programação da Pan e vídeo pra você. Agora você tem vídeo também. Tá? Esses boletins aí que você tá ouvindo aí, ó. Não só áudio, mas também vídeo. A novidade é essa. Em vídeo pra você. E você tem todos os detalhes. Você tem todas as informações. E também no Panflix é um conteúdo diferenciado. Você acessa ali gratuito. Não paga absolutamente nada. Tem um conteúdo diferenciado. Então baixa ali, rapaz. O Panflix. Ah, eu não quero ver no Jovem Pan Esportes no YouTube. Você tem o Panflix. Você assiste, você vê a transmissão do futebol e a programação da Pan do jeito que você quiser. No Facebook, no Twitter, no Panflix, no site, no AM, no FM, em todas as plataformas, o futebol da Pan. Meu caro Vampeta, estou falando sério a respeito do Corinthians aqui, porque vai enfrentar o América Mineiro, América é Série B. Bom, o futebol do Corinthians é um futebol de Série B até agora, né, Vampeta? Também, o Corinthians não... Você acredita que o melhor joguinho no primeiro tempo foi contra o Vasco do Corinthians? Eu não vi uma grande exibição no Corinthians na, na temporada de 2020, o futebol pobre com um elenco caro. Um elenco caro. E tá devendo muito. Você tá vendo o jogo do São Paulo e Lanús, de vez em quando você dá umas paradas, né, mano? Não, é que quase ali. Quase que o São Paulo tomou um gol, né? É, aí deu aquela parada. Mas assim, Nilson, é aquilo que falou mesmo, futebol pobre com um elenco caro. Elenco caro, rapaz. E diferente do América Mineiro, o Lisca, né? Que ele, a gente tava falando do futebol do Ceará, ele é rei lá no Ceará. Rei no Ceará. Lisca doido, é do Ceará. Tem até aquela música. A mesma coisa que o Rogério tem agora no Fortaleza, o Lisca tem no Ceará. O Guto Ferreira também, né? Quer dizer, mas o Corinthians precisa voltar a retomar o bom futebol. O Mancini falou, teve essa semana, hoje eu tava vendo, lendo aqui no Esporte Discussão, ele falou que ia botar o time pra cima, ia fazer um Corinthians diferente, é o que todo mundo espera. Ô Vopeta, você sabe que nós tínhamos, antigamente, eu não sei se é do teu tempo, mas nós tínhamos antigamente um cantor que estourava no Norte e no Nordeste. Sabe quem era? Quem? Valdir Soriano. Ah, sei, sei. Valdir Soriano era rei do Norte e do Nordeste. Tá? O Lisca doido tá assim, o nosso Rogério Ceni tá assim, o Guto Ferreira tá assim. Estão estourando por lá, né? E o Lisca nunca teve chance numa grande equipe em São Paulo, no Rio, né? Ele já teve no Internacional, viu? Ah, mas pouco tá tempo. Quando caía ali, né? É, ficou pouco tempo. E eu acho que esses treinadores precisam de uma oportunidade melhor, viu? Porque se você pegar os trabalhos do Lisca doido, do Guto Ferreira, o próprio Rogério Ceni agora também, que eu acho que vai engrenar mesmo como treinador. Ele tem que ter oportunidade pelo aquilo que ele faz. Eu vejo tanto cara novo aí que tá chegando, sem ter a rodagem e a bagagem que tem esses treinadores. Você tem toda a razão. Eu também daria oportunidade para esses caras. O Lisca, o Rogério, acho que daqui a pouco, viu, Vampeta? Em breve. Vai. O Rogério vem embora. O Rogério ou vem aqui para São Paulo, ou vai para o Rio de Janeiro, mas ele vai estar num centro diferente do futebol. E está merecendo, porque ele faz um trabalho maravilhoso no Fortaleza, hein? Maravilhoso. Foi eliminado na Copa do Brasil agora, nos pênaltis, 10-9, e jogando muito o Fortaleza. Pessoal que tá curtindo no YouTube, vocês vão ficar transmitindo só no YouTube? Não, gente, nós vamos botar daqui a pouquinho, né? É que tá o que no ar aí? O Voz do Brasil, Boris? Agora? Tá a Voz do Brasil no AM, no FM, mas daqui a pouquinho, hoje já tem 2.700 pessoas assistindo aqui, nós? Ei, Vampeta, é isso, nós aí. Damos audiência mesmo, hein, Vampeta? O pessoal gosta de viajar. E hoje tem choro. Chora, mano. Você trouxe a cebola, Vampeta? Não, a cebola não trouxe já. O Vampeta outro dia trouxe a cebola. É campeão nacional. Porque ele falou o seguinte: se chorar de verdade, eu vou botar a cebola no olho pra sair lágrima que nem ator. Eu falei, né? Chora, Vampeta. Chora, Vamp virou hashtag, não, rapaz. Hoje virou não. Sorria, Vampeta. Hoje você vai assim, sorria. Não, e a tua fica pedindo aqui, quero ver gritando gol no ouvido do Vampeta. Aí você fala assim, sorria. Olha lá, Mequinha 3-0. Olha lá o pessoal falando aqui com a gente. Gilvan Silva, vamos Corinthians, Team Brasil. Eu tô arrepiado. Eu tô arrepiado, beleza, rapaz. Quase 3 mil pessoas já no YouTube, olha que legal, ó. Olha aí, quase 3 mil no YouTube nós temos aqui. Eu estou encapetado. Que beleza, rapaz. Quero ver hoje. Teve gol do São Paulo? Anulado, gol do São Paulo ali. Anulado. Tá e não tava impedido. O braço na frente lá. Não, sei lá, não. Mas tava o braço, então o braço, né? O cara dá o braço na frente. Um bracinho, né, Nilson? É, deu braço. Hoje o Morata, Copa pela Liga dos Campeões, o Morata, atacante da Juventus, foram 3 gols anulados por 1 milímetro, assim. E o Barcelona ganhou 2-0. 2-0. Barcelona ganhou 2-0. O presidente renunciou, né? Renunciou. Será que o Messi agora fica? Ah, tomara. Aí não era isso. O Messi tava querendo isso. Não era isso? Então vamos ver agora se ele fica, ele, né? Ele tava querendo que o cara fosse embora. E aquela informação que eu dei tava certa, que o presidente iria renunciar. Por quê? Porque os caras ficam muita cascata, mas você tem que ter informação de quem mora lá em Barcelona. E tem um rapaz, contei aqui no Esporte em Discussão, tem um rapaz que mora lá e frequenta aqueles bares onde vai a torcida organizada do Barcelona. Barcelona, né? É, e eles falavam pra ele, ó, o cara vai sair. O cara vai sair, porque a condição do Messi ficar é só se o presidente renunciar. É que não podia ser uma coisa assim junto com a outra, né? Então deixaram um tempinho, o Messi resolveu ficar e o presidente renunciou do Barcelona. Porque até a votação, pela votação, ele ia perder ia sair feio, então pediu logo, claro, a renúncia. Claro, né? Melhor pedir a renúncia do que sair expulso, né? Ele sair, o conselho, né? Que o conselho ia votar, ia ter a votação. O conselho ia botar ele pra fora. Gente, ó, tá todo mundo aqui, Matheus Buarque, Ademilson Campos, Alain Medeiros, obrigado. Temos mais de 3 mil pessoas só no YouTube. Daqui a pouco vem a AM, vem a FM pra você. O São Paulo está empatando diante do Lanús, hein? São Paulo está empatando com o Lanús pela Copa Sul-Americana, 1-1. Você que está acompanhando no YouTube, Tricolor está empatando, está faltando o quê? 9 minutos para terminar o jogo do São Paulo, né, Vamp? Tá jogando razoavelmente bem o São Paulo. Tá bem, está com a posse de bola, está com o jogo controlado. E o Lanús, que estava 5 meses sem jogar na época da pandemia, e o futebol argentino, a competição não voltou. Eles estão jogando aí Libertadores e Sul-Americana, mas o campeonato nacional mesmo ainda não tem data. Muito bem, meus amigos, você está curtindo comigo, com o Vampeta e com todo o time da Pan América Mineiro e Corinthians. O jogo começa daqui a pouco, 9:30 da noite. E nós vamos mostrar para todo o Brasil, para nós, assim, o melhor atendimento com o carinho que você merece. Ainda bem que tem Loja 100. E você sabia que neste momento muitos times do interior estão passando necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Na verdade, né, Vampeta, essa promoção da Elo é bem legal, mas não é só clube do interior, não. Que nós temos de clube pelo país aí, passando necessidade mesmo, principalmente, né, principalmente nessa pandemia, né, sem torcida. Tem alguns clubes ainda que o dinheiro da renda, né, do público ajuda a manter, a pagar algumas despesas. E sem público agora, né, time grande também sofre com isso, né? Ah, sofre. Aliás, é obrigatória a não presença de público. Você viu o que aconteceu na Itália? Parece que já fecharam de novo, né? É. Eu tava vendo o jogo. Tinha aberto para 30%, se não me engano, né? É, alguns países do primeiro mundo, Portugal, mais um pouco na França, mais pouco, mas o leste da Europa, eu tava vendo o jogo hoje lá na rua, todo mundo. O leste da Europa tá botando todo mundo. Mas os caras lá são doidos. Como é que você fala? Na Rússia, tá aí, na Ucrânia, eu não tô nem aí mesmo, né? É uma maneira diferente de viver. Eu fiquei lá 40 e poucos dias lá. Eu tinha ido para lá, sabe quando? Na corrida de Fórmula 1 em 1986, de Budapeste, eu fui para conhecer Moscou. E conheci Moscou em 1986. E o São Paulo toma o segundo gol do Lanús. Gol do Lanús. Lanús 2, São Paulo 1 de virada. Agora quem joga pelo empate no Morumbi é o Lanús. É, se terminar assim, né? E uma vitória assim pro São Paulo por 1-0 passa. Se terminar assim 2-1, porque tem um gol fora de casa. Então vale gol fora de casa. O que me surpreende é uma equipe que está 5 meses sem jogar uma partida oficial, voltou a treinar, né, faz pouco tempo, como o River. O River é diferente, né? O River tem uma qualidade maior. Olha lá. É mais duro ganhar dos argentinos lá. Qualquer time argentino é duro, a não ser o Tigres aí, que é muito difícil. Já estava desclassificado e tomou aquela goleada do Palmeiras de 5-1. O cara tocou de cabeça na pequena área, centroavante girou Sandy, de perna esquerda. Sandy. Olha lá, e botou lá dentro. 2-1 pro Lanús. O Lanús passa o São Paulo e nós já estamos aqui com mais de 3 mil pessoas nesse bate-papo com o Vampeta. O pessoal gosta do bate-papo. Chora, Vampeta! Chora, Vamp! Não! E hoje você tá encapetado? É, lógico, o Carlinhos, sendo... Carlinhos desceu, baixou, lógico, falou, qual foi a mensagem do Carlinhos? A mensagem do Carlinhos é que o Coringão para ganhar 3.500 pessoas. Vai ter que jogar muito mais do que tá jogando. Olha, soltaram o homem! Que beleza, rapaz! Marcio Espínfano, daqui a pouco vem aí com mais detalhes, trazendo mais detalhes do Corinthians, trazendo mais detalhes do América. Tava gravando, trazendo informações, mais detalhes do Coringão. Mais detalhes do América para todo o Brasil. Já, o Espírito vem para todo o país. Olha, não vai ser fácil a volta não, né, Vampeta? Tem que jogar bom. Eu estava dizendo que o Corinthians tem que jogar muito. Aliás, para ganhar muito, para ganhar do América, vai ter que jogar muito hoje. O Corinthians, o América está direitinho, está ajeitadinho o time do América. E o São Paulo, para ganhar na Sul-Americana do Lanús, também não vai ser mole, não. Está perdendo 2-1, faltando 5 minutos para acabar, né, Roberto? Faltando 5 minutos, né? Mas o Corinthians, Nilson, se olhar pela tabela do Campeonato Brasileiro, tem que começar a mirar os jogos de mata-mata. É a Copa do Brasil que sobrou. O Corinthians está muito mal no Campeonato Brasileiro, deu uma reagida com a chegada do Mancini. Para pensar em Libertadores, tem que ver, eu acho mais fácil, via Copa do Brasil. via Copa do Brasil. Muito bem, este é velho Vamp comigo aqui. Assim que o Márcio Espípulo já estiver a postos aí, vamos também fazendo a sepsia. Vamos lá, vai me dar uma boa noite. Boa noite, meu caro Espípulo. Boa noite, Nilson César. Boa noite, amigos da Jovem Pan, né, Nilson? Jogo importante para os dois times da Copa do Brasil. O Vampeta acha até que o Corinthians tem chance de fazer um bom jogo e até um placar interessante para não depender de nenhum milagre no jogo da volta, né? Sabe quantos jogos o América vem de vitória consecutiva? 5, né? 5! Que... vai ter que jogar muito, meu só amigo. Só que desde 2011, né? Obrigado, há 9 anos, o América não ganha do Corinthians. Ah, mas jogaram quantas vezes nesse período? Ah, jogou o América, time de Série A. O América tem um ano que foi rebaixado e vai voltar pra primeira divisão. Ué, tá em qual colocação nesse ano na Série A? Não, o América esse ano não. Então, mas tem gente que não conta até quando o time não está colocado. Ah, eu sei. O Ibis nunca perdeu para o Real Madrid. Ah. O Peruca jogou. Ó, tricampeão do torneio. O Ibis jamais perdeu pro Real. Isso é verdade. Ó, tricampeão do torneio em 95, 2002, 2009. Aqui a gente chega agora, mas... gol do São Paulo, golaço do Brenner. São Paulo. Olha o Diniz. Golaço do São Paulo. 2x2. Olha lá, chilique total. Olha lá. 2x2. São Paulo, pro Brenner de novo? Foi. Mas com os dois? Oi, mas oi. Ele não botava o Brenner no banco e jogava o Pablo, não era isso? Botava. É, mas ele se recicla, né? Mas segundo alguns amantes aí, ele é um cara diferente, porque usa o elenco na hora certa. Ah, na hora certa. É, na hora certa. Então São Paulo empatou agora com o Lanús, ó. Golaço do Brenner. Golaço do Brenner. Golaço mesmo. Esse menino vai embora logo, se continuar jogando bola assim, ó. Botou na gaveta, bateu de três dedos na bola lá. Olha só a batida do Brenner. Passe Brenner do Luciano. Nossa senhora, de três dedos na gaveta, no canto esquerdo alto. Um golaço. São Paulo 2, 2 também pro Lanús na Argentina, Copa Sul-Americana. Mas vamos voltar a falar do Corinthians, diga. Tricampeão do torneio 95, 2002, 2009, né? Time comandado pelo quarto jogo pelo Wagner Mancini, que acumula 2 vitórias e 1 derrota desde que chegou ao timão, né? Mas tomou a pancada por 5-1 para o Flamengo, mas... o time tenta a primeira vitória em Itaquera como treinador e pega o América, vice-líder da Série B, chegando a São Paulo num bom momento, sem nenhuma derrota no último mês, Nilson César. Olha que legal, chegar no último mês sem nenhuma derrota. E são 8 jogos de invencibilidade, como você destacou, 5 vitórias consecutivas. No confronto, o América não vence uma partida contra o Corinthians desde 2011. De lá pra cá, 4 jogos foram disputados na história e 8 vitórias do Timão, 5 empates e 5 vitórias do Coelho. Mas aí a gente consegue misturar, né? Os confrontos nem todos como um mandante só, ou no estádio de um ou no estádio de outro. Fábio Santos, Otero, Gustavo Mosquito, Gustavo Lima, né? Gustavo Silva. Gustavo Lima é o que tá na pista. É. Gustavo Silva. Já disputaram o torneio por outros Gustavo times. Gustavo Lima e você, não é essa? É isso aí. É isso aí, vai lá. É. Segue. Canta mais um pedacinho. Não, 4 mil. Apesar que você... nós estamos com 4 mil. Então, você cantando sobe. Aqui, você cantando sobe. Vamos lá. Apesar que você tá mais para César Menotti e Fabiano, isso, né, Bambi? Isso, eu. Tá mais para César Menotti e Fabiano. O Gustavo Mantuan está na seleção sub-20. Danilo Avelar com lesão no joelho não joga mais. Juan Oliveira com lesão no joelho esquerdo. E o Léo Santos faz... Léo Santos faz fisioterapia, são os desfalques na equipe do Corinthians. O Lisca terá o retorno importante do meia Lê. O Rodolfo também vai para o jogo. Os dois foram liberados pelo departamento médico. Giovani e Léo Passos vão para o jogo. Os dois times prontos, escalados, definidos com letras garrafais, essa não tem como o Vampeta colocar aquele óculos fake dele, não. Ó, cada letrão comprido, letra grandona aqui, ó, Nilson César, ó. Ó, Márcio Reis me passou aqui, ó. Ó. A hora agora que você colocar sim o hino aqui, a gente sai falando, sai cantando aqui a escalação dos dois times, ó, Nilson César. Olha como sai bonita a escalação. Ah, mas eu vou demorar times, um pouquinho, porque a gente tem que botar isso aí no AM e no FM também, né, Márcio? Principal, né? A hora que tiver a. E vai dar uma pesada no meu retorno aqui, não? Vai dar aquela pesada legal? Daqui a pouco, quando dá uma pesada no meu retorno, e quando tiver efetivamente o AM, FM, o Boris Maciel vai mostrar pra gente. O Corinthians deve vir aí com Cássio, Fagner, Gil. Vai lá. Eita, aí já? Falar, vamos lá, lá então. Cássio, 12. Fagner, 23. Sei. Marlon, 25. Gil, 4. Pra alegria do Vampeta, Lucas Piton. Mais um gol ali, ó. Gol do Lanús, treinador Lanús. Ué, não vai correr o Diniz agora? Volta a jogar pelo empate Lanús agora. O Diniz tá bom o jogo, hein? O Diniz tá não vai dar soquinho agora? Vai lá, Lucas Piton, que número? Meia dúzia. É. Xavier, 39. Ramiro, 8. Ederson, 15. Matheus Vital, 22. Certo. Casares, 10. Everaldo, 37. E o técnico é o Wagner Mancini. Esse não tem número não, tá, Nilson? O técnico. Everaldo, número 37. Que coisa o São Paulo, hein? O jogo tava lá, tomou o terceiro gol o São Paulo na gaveta. De falhou gol. A zaga, né? Não pode não deu pro Thiago assim, Volpe, né? Na gaveta o menino meteu de cabeça. É, mas cabeça 3-2, né? O Lanús agora joga pelo empate. É, esse é o detalhe. Mas vale gol fora de casa, sabia disso? Esse vale critério. Né? É, esse critério da Sul-Americana, valendo os gols fora de casa. Mas vem no Morumbi pra jogar pelo empate contra o São Paulo. E se fizer um golzinho aí, a coisa complica mais, né? Aí complica. Você quer o América? América, claro. Vamos lá, o América. Vai, vamos em frente. Matheus Cavicchioli, número 1. Ah, Cavicchioli não lembra o nome de macarrão? Diego Ferreira, 2. Diego, quer falar? Então vai falando. Não, vai falando. Messias, 3. Vamos ver se ele é certo. Anderson, 4. 4. Zé Ricardo, 5. Tenho. João Paulo tem aí? Aliás, São Judas Tadeu. Você falou de Jesus, São Judas Tadeu hoje o dia, né? Zé Ricardo, 5. João Paulo, 6. Felipe Azevedo, 7. Tem também. Tô vendo. Juninho, 8. Juninho tem. Léo Passos, 9. Opa. Ademir, 10. Foi não. E o Alê, que volta ao time 11, o técnico é o Lisca. Alê, número 11. Saiu o Giovani, entrou o Alê. Tinha Giovani no meu time aqui. Portanto, tá aí, bem de bem. Olha lá, vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo já, já. Nós seguimos aqui, seguimos. Nós seguimos já, já. Vem o intervalo, já, já. Ah, já tá o intervalo no AM, no FM. Então, nós estamos só no YouTube. Já tá o intervalo, que daqui a pouco nós vamos voltar. É diretamente no AM, no FM, o meu retorno pesado que vem aí, se Deus quiser, né? Fala, meu caro Espípolo! Agora eu tô bonitão aqui, quadradinho e tal, legalzinho, né? Vai. Xará, se tiver alguma coisa pra chamar, você fala aqui, hein? Certo? Então Márcio, eu vou ler aqui, deixa eu ver. Márcio, ele acertou tudo que o professor Vanderlei deu um passe pra ele na cara do gol, viu? Ah, é? A escalação. Foi tudo de mão beijada. Dá pra chamar o Mancini agora? Dá pra chamar o Mancini? Muito obrigado. Como está sendo. Uma só? Vamos Isso. lá, então. Mancini fala como está sendo o impacto de treinar o Corinthians, jogar sem torcida, sabendo que é uma das grandes armas que tem o Corinthians quando joga diante do torcedor na arena corintiana. Não tenha dúvida que repercute e muito, né? O Corinthians está muito acostumado com o apoio do seu torcedor, é uma equipe que tem um ganho muito considerável quando atua dentro de casa e tem uma força extra que é o seu torcedor, que não desanima, que joga junto com a equipe, que está sempre ali presente nos momentos mais importantes, né? Mas a gente vive um período onde a gente tem que passar por cima disso e entender que essa mesma torcida vai estar mandando energia positiva mesmo assistindo dentro das suas casas. E o importante é que a gente não deixe com que isso nos abata, né? E que a gente tenha sempre a certeza de que eles estão lá, de uma forma ou de outra, eles estão lá, não presentes, mas com uma energia muito boa. Aí a participação do Wagner Mancini, técnico do Corinthians, para esse jogo de hoje, meu caro Nilson César. A importância de se fazer um bom jogo, né? Mantuan na seleção, Danilo Avelar fora, Juan Oliveira, Léo Santos, o Fábio Santos é rodado, experiente, Otero também, o Gustavo Silva. As ausências do Corinthians hoje. Acabou lá, hein, Nilson? Perdeu São Paulo, né? 3-2. 3 Lanús, 2 São Paulo, perdeu o São Paulo. E daqui a pouco nós estamos indo pro AM, pro FM, com 4 mil pessoas só no YouTube. Que bacana, hein? Muito obrigado você que está acompanhando o YouTube. Quase 4 mil pessoas, mais de 4 mil pessoas já no YouTube acompanhando aqui. Nós vamos ter uma grande audiência para esse jogo América e Corinthians para todo o Brasil, pela Copa do Brasil. Eu estou no digital aqui, ó. Olha lá o Boris Marcel com o meu digital. Está lá apontando. Nós vamos entrar no ar já já no AM, no FM. E o pessoal vai me dar um retorno pesado aqui, hein? Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, rede Jovem Pan. A partir de agora, a equipe Jovem Pan entra em campo para mais uma transmissão esportiva. Jovem Pan. Todas as emoções do futebol. Futebol pra você. Você ouve na Jovem Pan. Apita o árbitro. Jovem Pan. Vamos juntos nessa caminho da emoção. Vamos! Oferecimento, carnezinho é nas Lojas 100. Crédito super fácil, direto nas lojas. Ainda bem que tem Loja 100. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus. Você tem que baixar, porque é gratuito. Gratuito, gratuito. AM620, FM100,9, Paraná Jazeng, o melhor atendimento com todo o carinho que você merece. Ainda bem que tem lá, Jazeng. E você sabia que neste momento muitos times do interior estão passando necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Por falar em gol, vamos lá, gol, que felicidade. É gol, que felicidade aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Oferecimento nas Lojas 100. A entrega é cortesia. E a montagem de móveis também. Ainda bem que tem Loja 100. Olá, está começando mais um É Gol. Que felicidade aqui na Jovem Pan. A bola vai rolar daqui a pouco pela Copa do Brasil. Fase oitavas de final, o Corinthians encara o América Mineiro e você acompanha com a melhor transmissão do Brasil aqui na Jovem Pan. Como o Corinthians e América Mineiro têm poucos confrontos, nós vamos abrir os nossos arquivos e voltar ao ano de 2008. Título do Corinthians na Copa do Brasil, naquela oportunidade contra o Sport. Vitória por 3-1 no jogo da volta e Dentinho foi às redes, a Jovem Pan registrou assim. Olha o Cristian recolhe para o Corinthians, abre na frente para Ronaldo, protegeu, limpou, segurou, abre a bola, bateu! Yeah. uma edição do É Gol, que felicidade. E agora a bola vai continuar rolando com Corinthians e América Mineiro. E você continua e segue aqui na Jovem Pan com a melhor transmissão do Brasil. É Gol, que felicidade. E nós seguimos com o futebol da PAN para todo o Brasil. Daqui a pouco tem Coringão em campo diante do América. O jogo começa às 9h30 da noite. Você vai curtir comigo e com toda a equipe da PAN. Santos e Ceará. Vamos falar desse jogo aí, isso, Boris? Dá para chamar? Santos? Não, vamos agora com o Espípulo. Vamos lá, meu caro Espípulo. Vou confirmar os times aqui. Se der tempo, eu chamo Santos e Ceará. Bota peso aqui, Ricardinho, para mim. Aquela sujeira bonita, bota peso. Vamos lá, indo no peito. Ixi, no ar, hino do Coringão, hino do Corinthians no ar. Esse é o Coringão, Corinthians e tanta gente, Corinthians e tanta história, o Corinthians que pega o América, o Corinthians que precisa de uma vitória legal. Vamos lá, Espípulo, me dá o Coringão, diga lá, Espípulo. Ah, vamos lá, Nilson, anote aí o Corinthians, Cássio, número 12, Fagner, 23, Marlon, 25, Gil, número 4, Lucas Piton, meia dúzia. O meio-campo tem Xavier, 39. Ramiro, número 8. Ederson, 15. Matheus Vital, 22. Casares, 10. Everaldo, 37. O Corinthians do Mancini. Vou repetir. Cássio, Fagner, Marlon, Gil, Piton, Xavier, Ramiro, Ederson, Vital, Casares, Everaldo, o Corinthians no banco. Walter, Melancia, Gabriel, Luan, Bruno Mendes, Sidney Clay, Bocelli, Léo Natel, Camacho, Lionel Arauz, Cantídio e Rony. O Corinthians, Nilson César. Esse é o Coringão. Este é o Corinthians de tanta história. Equipe com a América que vem de 5 vitórias consecutivas do América Mineiro. E disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O time do Lisca doido. Olha, só sabe o que é vitória a 5 jogos, hein? Loja 100, o melhor atendimento com tudo o carinho que você merece. Ainda bem que tem Loja 100. Alô, meu amigo José Domingos Alves. Grande torcedor do Coringão. Ligado no futebol da PAN. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado, rapaziada das lojas, hein? Agora o hino do América. Hino do América, tá aqui América. Tá aqui América, tá. Eu tenho que apertar no Bambeta. Tá aqui América no ar. Social e cultural. Com mixagens de Boris Marcião. E também com o nosso Márcio Reis da coordenação. Nós estamos vocês. Esse Márcio Reis é gente boa, hein? Grande garoto, grande caráter. Esse é um jovem gente boa. Grande garoto, grande pessoa. Márcio Reis da coordenação aqui. Vamos lá, Espípulo. Me dá aí. Me dá o América. Diga lá, Espípulo. Ah, muito obrigado, Nilson. Vamos lá com o América. Matheus Cavicchioli, número 1. Diego Ferreira, 2. Messias, número 3. Anderson, número 4. Zé Ricardo, 5. João Paulo, meia dúzia. Felipe Azevedo, 7. Juninho, 8. Léo Passos, 9. Ademir, número 10. E Alê, número 11. O América do Lisca. Matheus Cavicchioli, Diego Ferreira, Messias, Anderson, Zé Ricardo. João Paulo, Felipe Azevedo, Juninho, Léo Passos, Ademir e Alê. No banco ao lado do Lisca. Ayrton, Daniel, José, Flávio, Sávio, Marcelo, Guilherme, Rodolfo, Giovani, Felipe Neto Berola. O América, Nilson. Ah, muito obrigado. Você sabia que neste momento muitos times do interior estão passando necessidade? Então aí, ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. quem apita na Arena do Coringão? O Rodrigo D'Alonso, de Santa Catarina. Assistente 1, Alex dos Santos. Assistente 2, Henrique Ribeiro. No VAR, Éber Roberto Lopes. Tá falado. Esse é o nosso Márcio. Agora vem aí o intervalo no AM e no FM. E nós seguimos aqui no YouTube da Jovem Pan para todo o Brasil. No YouTube da Pan para todo o Brasil. Será que dá para chamar aí o Gabriel Dias para falar do jogo do Santos contra o Ceará? Tem aí, Boris? Vamos lá, Santos e Ceará com Gabriel Dias. Não, então não tem. Não tem também Bruno Prado? Também não tem. Tem ou não? Tem, então vamos lá. Vamos lá, um minutinho, vai pôr no ponto lá. O Vampeta daqui a pouco vai analisar, quando voltar pro AM, voltar pro FM, o Vampeta vai analisar esse jogo aê do jogo do Coringão diante do América Mineiro, né? Jogo duro, hein? O América e o Corinthians vai ter que jogar um pouco mais do que vem jogando. Pode chamar? Gabriel Dias? Como é que é, Bruno? Bruno Prado, diga lá você, Bruno! Olá, Nilson. Empate entre Santos e Ceará na Copa do Brasil, num jogo que não foi bom, mas o Santos no segundo tempo tomou pressão. Teve o Lucas Veríssimo expulso no final da primeira etapa e correu o risco de perder o jogo, né? Tem duas visões para esse resultado, né? Uma, o jogo em si específico, o Ceará poderia ter vencido no segundo tempo, o Santos saiu no lucro. Outra, no geral, o Santos vai decidir fora de casa e jogar em Fortaleza não é fácil. O Santos não conseguiu abrir vantagem na Vila Belmiro e o Ceará passa a ser o favorito neste confronto da Copa do Brasil. Muito bem, é tudo aqui na mímica mesmo, viu, meu caro Boris Vassial? Esse é o Boris Vassial conosco aqui no Futebol da Pan para todo o Brasil. Obrigado, gente, pelo trabalho. Fácil você me mandar aqui, ó. Fala aqui, ó, que beleza, olha. Só escrever aqui que eu já falo aí. É, o Choquito tá pedindo pra botar o ouvinte de Campinas. Vamos lá, Choquito, bota aí o ouvinte de Campinas. Nada? Não chegou o ouvinte que está lá no 931-200-620. Já o ouvinte vai participar conosco aqui. Enquanto isso, a gente continua lá no YouTube, no Panflix, e o Vampê está só aguardando o jogo. Vai ser duro, Vampê? Jogo duro, Nilson. O América Mineiro, né, faz uma bela campanha na Série B do brasileiro, né? Tá bem ali colocado. O Lisca faz um bom trabalho. Vai ser jogo duro pro Corinthians, viu? Muito bem, o Samidana, meu amigo Sami, rapaz. Como é que vai, Sami? Tudo bem com você, Sami? Corinthians, América que vem bem, né? América vem, tá em segundo aí na classificação da Série B, mas o favoritismo é do Corinthians, 45% é a chance do Corinthians sair com a vitória hoje, 31% é o empate, 24% é a chance do América. E digo mais, um gol de diferença a favor do Corinthians. Acho que será 1-0 para o Timão. Estou confiante e vamos ver. Hoje, Vampeta sairá com um sorriso no rosto. Tomara, Sami. Vamos ver se o Vampeta sai com um sorrisão no rosto, então, com aquela tristeza. Vampeta, ser sorriso é bem mais legal, Vampeta. Quando você fica aqui acabrunhado, quando toma gol, aí você fica feio, Vampeta. É esse negócio de ser torcedor, mas é imparcial. A gente torce, mas se estiver jogando mal, é. Enquanto tiver bambu, tem frecha. Então, a gente sabe que o Corinthians não joga bem, não vem jogando bem. Melhorou com a chegada do Wagner Mancini. E a Copa do Brasil é um campeonato rentável, né? Pode levar a Libertadores, né? Então é um jogo difícil. Você vê que o São Paulo já passou a próxima fase. O Inter venceu hoje de 2-1 fora de casa o Atlético Goianiense, né? E o Santos empatou com o Ceará. É, não é aí. Fácil, não é fácil. Vamp, vai lá, Gabriel Dias. Fala, Gabriel. Nilson César, ouvinte da Jovem Pan, que acompanha essa abertura de jornada na Vila Belmiro, mais cedo, 4 da tarde, empate. Santos e Ceará ficaram no 0-0. Marinho, Soteldo, todo mundo em campo, mas o Peixe, mesmo assim, não conseguiu marcar contra o Ceará. O jogo da volta na quarta-feira da semana que vem, no Castelão. Tá. Ceará e Santos, A Jovem Pan acompanha. Fala, Globo. Muito bem, tá aí, portanto, o nosso futebol da Pan para todo o Brasil. Para nós, assim, o melhor atendimento com o carinho que você merece, ainda bem que tem loja assim. É, e também você sabia que nesse momento muitos times do interior estão passando necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo pra você. Já já nós vamos no AM e no FM. Ele tá me dando sinal aí, porque já já nós vamos retornar em definitivo pra transmissão do jogo no AM e no FM, no YouTube, no Panflix, no Facebook, no Twitter, no site. Você curte o futebol da Pan em todas as plataformas. O Corinthians vai ter que jogar mais, né, Espípulo? Pra ganhar do América. Claro que vai. Não tem agradado, não tem jogado um grande futebol e é um time que ainda não dá pra inspirar muita confiança, não, pro seu torcedor, né, Nilson César? Não tenha dúvida. Liga! Me liga! Se liga na Pan! De volta no futebol da Pan para todo o Brasil, Corinthians e América. Vampeta dá sua palinha. Agora você que estava falando só para o YouTube, Panflix, para o Facebook, para o Twitter, vale para o AM, para o FM também. Corinthians e América, meu amigo Vampeta, meu irmão negro. Boa. Analisa aqui na Pan. Boa noite, passa, boa noite a todos. Jogo difícil para o Corinthians. O América que vem muito bem na Série B do brasileiro. Provavelmente a temporada que vem volta a Série A do Campeonato Brasileiro, vice-líder ali atrás do Chapecoense. Copa do Brasil, importante, onde os clubes ganham bem, cotas boas, né? O Corinthians enfrenta uma equipe difícil, algumas equipes aí já seguradas, o São Paulo já está na próxima fase, o Santos empatou hoje com o Ceará, o Inter acabou de ganhar do Atlético Goianiense, quer dizer, o Santos empatou 0-0, é jogo duro e jogo difícil. O Lisca que faz um belo trabalho no América Mineiro e o Corinthians aí tentando, né, ganhar confiança com a chegada do Wagner Mancini. Olha, tem o 931-200-620, ouvinte querendo falar. 931-200-620. O ouvinte fala aqui na Pan. Boa noite, Vampeta. É Corinthians, vai Corinthians! Seguinte, 2-0, beleza? Manda um salve pra mim aí, Vampeta. Gosto de você pra caramba, meu. Dani, Ju, amo vocês sempre. Aquele salve, tamo junto. É um salve total, hein? Salve pra lá, salve pra cá, o Ricardinho. Dá um beleza aqui, Ricardinho. Agora eu tô com a arena aqui, tô encapetado. Ao lado do Vamp, nós estamos mostrando ao lado de Márcio Espípulo também. Espípulo, repete então pra todo o Brasil naquele pique do rádio. Coringão pronto, com Cássio, com Wagner. Diga lá, Espípulo! Cássio 12, Wagner 23, Marlon 25, Gil 4, Piton meia dúzia. Xavier 39, Ramiro 8, Ederson 15, Vital 23. 2, Casares 10, Everaldo 37, este o Corinthians. Rimendo América. Matheus Cavicchioli 1, Diego Ferreira 2, Messias 3, Anderson 4, Zé Ricardo 5, João Paulo 6, Felipe Azevedo 7, Juninho 8, Léo Passos 9, Ademir 10, Ale 11, o técnico Lisca. Vamos pro jogo, tudo pronto, que apita mesmo, Fimpa. Rodrigo D'Alonso Ferreira, Alex dos Santos, Henrique Neu Ribeiro no VAR, Éber Roberto Lopes. Tá legal, tudo pronto, vai começar Corinthians e América, menino, você vai curtir comigo, com o Vampeta, com o Márcio Espípulo, no AM620, no FM100,9, no YouTube com imagem, do Jovem Pan Esportes, do Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Panflix, já baixou o Panflix, baixa aí, rapaz. Coringão fica posicionado à minha esquerda, essa esquerda do seu rádio, o América, minha direita, camisa verde, com preto e calçante branco, o América, o Coelho, equipe de 5 vitórias consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro. Coringão vai ter que jogar mais para que o Corinthians consiga efetivamente uma grande vitória. É importante a vitória do Coringão, importante a vitória do Corinthians, por quê? Porque o Corinthians joga a partida de volta em Belo Horizonte. Um minuto de silêncio sendo respeitado na Arena do Corinthians. 158.468 brasileiros morreram em razão do Covid até agora. Quase 160 30 mil para todo mundo. E a gente continua orando para que chegue cada vez mais rápido essa vacina, para que nós tenhamos a imunidade e possamos voltar a ter uma vida não normal, né? Porque normal era cheio de gente de nariz empinado, cheio de gente arrogante, que tem dinheiro, sabe? Aí bota nariz empinado, tem dinheiro, fica arrogante, mas tá vendo que todo mundo é igual, né? Um vírus acaba com todo mundo. Tudo pronto, o árbitro vai apitar a saída, pertence ao time do Corinthians, posicionado à meia esquerda, à esquerda do Celcádio. O América fica à direita do Celcádio, apita o árbitro. Boa sorte a todos nós. Bom futebol pra você. Liga, me liga, se liga na Pan. Vai, Corinthians, vai, Corinthians, que meu coração quer, pra, quer bater o preto e branco. Aí vem Gil, Gil recuaria para o time do Corinthians, encapa lá para Pitum. Lá pelo Tanturca, de outro de campo, vem Corinthians, vem com o Pitum. Falta passe errado para o Pitum, saiu lateral. Arremesso para o time do América bater. Pela direita, arremesso do América. Diego Ferreira, lá vai Guilherme para fazer a cobrança do arremesso para o time do América. Zé Ricardo encostou, encostou atrás, Messias. Messias recuaria para o time do América, toca a curta para Anderson Jesus. Anderson Jesus abriu na esquerda para João Paulo. O João Paulo desce. O América vem chegando. O Fagner chega o primeiro, brigou pela parte de bola do time corintiano. O Pai Xavier na metade do campo. Chegou o América. Já dividiu. Já o time do Lisca, doido, bem posicionado. Tem João Paulo pedindo na esquerda. Briga João Paulo. Recupera o Corinthians. Vem Casares. Casares desce para o Coringão. Fagner vai passando. Botou o jogo para Ramiro. Ramiro vai levantar. Levanta o jogo lá pelo setor canhoto de campo. Vem Corinthians. Olha a Geraldo onde está. Fica na grande área. Matheus Vitor. Uma faça a zaga. Tinha dali, volta a faca, ele largou, bateu, bate na zaga americana, que afasta a tira dali, insistindo no time do Corinthians, vem com o Casares, vem brigando o time do América, aqui pelo setor canhoto de campo com o João Paulo, falta, falta em cima de João Paulo, é falta pro time do América bater, Lisca 2, o técnico do América, 0-0 o placar, você ligado na Pan curtindo da Copa do Brasil, AM 620 FM 100,9, no YouTube com imagem do Jovem Pan Esportes, a Jovem Pan News, você acompanha também no Panflix, no Facebook, no Twitter, várias plataformas mostrando o futebol da Pan. Vai lá, Bartro, conversar com o Anderson Jesus. Estava reclamando o jogador do América, Diego Espíforo. Sim, estava reclamando, descontente ali com a marcação, né? O Lisca doido bem à vontade, né, Nilson? Você viu? Camiseta, traje mais esporte, né? A cabelo branquinho, mas é, ele é. Não precisa nada muito social. Não. Fique à vontade, mostre a sua alma de verdade. É verdade. Vamos da Itatiba, Itatiba falando aqui na Pan. Oi, João Pita, aqui é a Isabela de Itatiba. Boa noite. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians, obrigado pra você. O Pampi também tá te dando um beijinho. Aí vem de novo, para a recuada pro goleiro Matheus Cavicchioni. É bom esse goleiro. O Matheus Cavicchioni levantando a cavala pelo setor direito de campo. É verdade, bom goleiro. Vem brigando. Briga o time do América aqui pelo setor direito de campo. Vem com o Ali. Ali recolhe, trabalhou curtinho pra Anderson Jesus. Anderson Jesus recolhe. Toca a cavala curta no meio pra Messias. Messias trabalha pro América. Eu volto o jogo pra Anderson Jesus. Anderson Jesus. Tem João Paulo aqui pela esquerda. Desce João Paulo, vem com a América. Vem trabalhando o time da América pela esquerda de campo. Está camisa 11 ali. Ali recolhe, balança o corpo. Toca para a curtinha aqui pelo setor canhoto de campo. Vem o time da América. Mas o ator já marcou o impedimento. Parou, marcou. Futebol na Pan. Melhores planos e a menor prestação no carnê ou no cartão. Ainda bem que tem Loja 100. Ainda bem que tem a Jovem Pan. Da Serra 0, 0, Coringão 0, América. Copa do Brasil, você curtindo comigo, com o Vamp, com o Márcio Espínfalo aqui na Pan. Aqui vem bateu o Vidal. Ele desce pro time do Corinthians, abre o jogo pro Pitão. Pitão tem que ver alto, pedindo lá pelo setor canhoto de campo. Casares pedindo também. Desce o Corinthians, vem. Vem da metade do campo, Ederson. Ederson recolhe de primeira. Ederson enfiou pra Matheus. Ederson pediu. Pede Casares, vai tentar levantar. Levanta pra Ramiro aqui na ponta. Da direita chegou o Ramiro, chega o time americano, aí vem o Coelho, vem a América no campo de defesa, trabalha para a curtinha, vem a América, tem tira dali Anderson Jesus, levanta na frente, chega Gil, Gil dominou, chamou atrás do goleiro Cássio, Cássio, goleiro do Corinthians, vai sair jogando, é Copa do Brasil, dois jogos e tem falta, eliminatória fase da Copa do Brasil, e vem a América, vem trabalhando, vem do campo de defesa o time da América de Belo Horizonte, o América menino empatando com o Corinthians, 0 a 1-0. Falta o jogo pra casa pro goleiro. O goleiro quer correr. Volta aí, vai, sobe aí, meu ambiente. 0-0 pra cá. Voltando o jogo na frente, chega Xavier. Xavier recolhe. Engasgou na bolacha. Lá vem de novo. Trabalhando, rasga a zaga, tira dali. Recupera o time da América. Vem contra-ataque. Felipe Azevedo pediu na frente, o balão pra ele. Chegou o Pitão. Pitão deu bate. Recupera pro Coringão. Tira dali, Pitão. Pitão recolheu. Tem Anderson passando, trabalhou no meio pra Xavier. Xavier recolhe, mas tá caído o jogador americano. De Galáxia, o Espíparo. Tá caído sim, é o camisa 11, o Alê, né? Tá sentindo o tornozelo direito ali, bota a mão e tal, mas vai se levantando. Ele que volta ao time hoje, Nilson César. Lembrando que quem se classificar, bota 3,3 no bolso. Milha. Tá? É a bela grana, né, Nilson? Tá fazendo estraguinho, não dá? Hein, Vamp? Opa, dá pra assar um alcatra, não dá? 3 milhões, ô. Aplica 3 milhões com o Samidana, rapaz. Ah, tem que ser com o Sami, que se for no banco, tá morto. Aí, vou entender. Aliás, Samidana, cadê você, meu filho? Tá legal aí, Sami? Ah, tá tudo em ordem, Nilson. Muito obrigado. 45% é a chance do Corinthians, 31% é empate. O América fica com 24%. Apontaram os nossos quase infalíveis algoritmos da Foodscience.com. Tá falado, Sami. Domingo o Sami me abandonou. Não tinha o Sami no meu jogo lá no almoço, da tarde. E à noite fui embora ouvindo a PAN com o Zé Manuel. Tava lá, Sami. Fui traído pelo Samidana. Você ligado na PAN em todo o Brasil. O meu amigo, você quer que eu confirme o tempo de jogo? Opa, vamos nessa. A PAN informa pra você. Faltando, rapaz, faltando 39 minutos, 39, nada, rapaz, 39 pra acabar. É, tava no lugar fechadinho, aí vem pro aberto, sente frio, 39 pra acabar, primeiro tempo, tudo igual, Corinthians 0, América 0. Pela Copa Sul-Americana na Argentina, Lanús 3, São Paulo 2. É o Brasil inteiro ligado, o curtindo o futebol da PAN. Aí vem de novo o time da América, lá pelo centro esquerdo de campo, o time corintiano vem-se embora, vem com a merda, o recolheu o domínio, voltou no campo de defesa, tem Gil, Gil domina pro Coringão, aí vem Gil, e o Gil vai levantar, tem perna direita, trabalha para aqui na frente, para Camilo, chegou o Camilo, chega com ele, Piton, Piton meteu a cabeça na bola, saiu lateral, lateral pro time da América, bateu, aí vem a América, era João Paulo, digo lateral da América, enfim, a bola pra ali recolheu, trabalhou no meio, passe errado, a bola saiu lateral pro Coringão. É novo arremesso pro time do Corinthians, bater aqui na direita. Falta e aí, Vamp. Início do jogo começa meio truncadão. 37 meio pra acabar, primeiro tempo 0-0, seu Vampeta. 0-0, passa, começa meio frio, que nem o Márcio falou aqui, né? Tem que esquentar mais o tá jogo. Bastante. O Corinthians tem posse de bola, mas não chega. Aí o América tá nítido e claro que vai jogar pelo contra-ataque, pela uma bola. Tá falado, torcedor do Brasil. Aí vem de novo o time do Corinthians, vem se armando com o Xavier. Xavier recolhe, tem Gil pedindo trabalho, o cursinho pra Gil. Lá na ponta pra Pitu. Pitu recolhe pro Coringão, aí vem Pitu pra Matheus Vital. Vital recolheu, dominou, tenta finta Xavier. Deu duro pra cima dele, recupera Xavier. Brasil no campo de defesa. Voltando o jogo de novo pra Xavier, daí pra Marlon. Marlon recolhe, trabalha pra Leão. Toca apertado, vamos 0-0 placar. De novo pra Gil. Gil recolheu, trabalhou o curtinho pra Marlon, abre o jogo aqui pelo setor direito de campo, vem o time do Corinthians, vem se armando, vem com o Fagner. Fagner trabalha para a curtinha de novo pra Gil. Gil abriu um bolão lá na ponta para Everaldo. Everaldo recolhe a denúncia para Everaldo, vai pro fundo. Vital fica pedindo, vai cruzar pra boca do gol pra Casares. Bate mal, Casares! Grande chance, boa jogada do Everaldo, cruzou para trás para o Casares, estava livre para bater, poderia marcar, pegou embaixo da parada, subiu e foi embora, de Galá Espípola. Mas foi bonita a chicotada, né? A chicotada foi legal, a bola veio, ele, tum, né? Se ela desce um pouco, ele consegue meter essa bola na direção do gol, pelo menos para ver o que ia acontecer ali, né? Se o Cavicchioli, tão elogiado, nome de macarrão, né? Cavicchioli, ravioli, né? Pra ver se ela vai pelo menos na direção do gol, né, Nilson? Gramado foi molhado, ó. Se deixar quicar pra receber, pra dominar, não consegue. Olha lá, tá de faixinha de novo, Vamp. É o corte de cabelo dele e um elastiquinho, né? Não é tiara. É um elastiquinho que os caras usam, né? Fazer charme só, né? É, rapaz, o Pete quer falar, ele fala aqui na Pan. Boa noite, Jovem Pan. Meu nome é João Vitor, tô falando de Hortolândia. Meu palpite é 2-1 Corinthians. Vai, Corinthians! Ah, que legal, rapaz! Então, um Coringão! Vai, Coringão! Vai, Coringão! Essa é a expectativa! Por enquanto, 0-0. 0 pro Coringão, 0 também pro time da América. E Pinha de Luva, vem Corinthians. Do palo aberto pra Ramiro, vai cruzar na boca do gol, vai subir, bateu, subiu, escorou pra fora! Ederson meteu a tearinha na bola, fora da tearinha do bolso, a bola foi levantada, ele cabeceou com a teara e tudo, meteu a tearinha na bola, jogou, nossa senhora, tirou tinta do poste direito da meta do América, de teara, quase ele bota lá dentro, diga lá, Espírito. Achei que ele tivesse feito a falta, mas não, ele subiu antes mesmo, aí quando o zagueiro quer subir depois de estar atrasado, não consegue, o cara se arma inteiro, né, como é que o Aloysio Chulapa, a capa do Batman, ele falava, né, a figuraça, né, armava a capa do Batman, o cara não pega mais, né, e aí acabou errando, ó. Ele tem que fazer mais, né, ele tava bem no Campeonato Paulista, né, e aí sumiu, parou de chutar, parou de cabecear, parou de fazer tudo. Deve estar produzindo fora de campo, né, Nilson? É isso aí. Ah, muito obrigado, Nilson. Deve estar bem produzindo fora de campo. Aí o problema é dele, futebol é na Pan. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar, da Continental Pneus. Tá legal você curtindo a Pan. Alô, galera corintiana. 0 pro Coringão, 0 pro América. Aí vem de novo o Corinthians, vem pela direita, vem com o Ramiro. Ramiro recolheu, dominou, trabalhou. O Corinthians vem chegando aqui com o Matheus Vital. Vital domina, trabalha pro time corintiano. Grande fita de Vital. Vai cruzar na boca do gol, afasta a zaga americana. Anderson Jesus jogou mais escanteio pro Coringão bater. Tá melhor o Corinthians. Tá melhor, tá evoluindo o Coringão. De Galás Pípolo. É, tentou cruzar. Uma bola traiçoeira, né? O gramado molhado pega na canela do cara e ele manda dentro do próprio gol, né? E aí, a bola foi colocada pela linha de fundo. Fagner, olha o Ramiro. Ai, olha o Ramiro, que susto. Olha o Ramiro, meteu. Fagner na bola. Fagner autorizado, levantou, subiu, Gil, escorou de cabeça, a bola foi dentro, vai sair para fora. Não valia mais nada, o jogo estava parado. O goleiro do América, o Cavicchioli, fica caindo. Esse Cavicchioli, se eu não me engano, jogou no São Bento de Sorocaba, tenho quase certeza. É, tenho quase certeza. Esse Cavicchioli deve ter sido o goleiro lá do Azulão de Sorocaba. Diga, Espípolo. Então agora nós entendemos, captamos a mensagem. Aí chegou antes o Marlon, aí depois sobrou o pezão ali no goleiro, né? Se não tivesse a sequência da jogada, ele teria ido limpo na bola, Nilson. Tá falado, tá 0-0. 0 Coringão, 0 também pro time da América. Você sempre ligado na Pan. Aí vem de novo o time da América do Corinthians. Na frente do caiu, ele capa, rasga a zaga americana. Olha o contra-ataque da América. Vem Léo Passos dominou. Vai bater Léo Passos, bateu mal. A bola foi embora direto pra linha de fundo. Não, tá muito baixo. Subiu tudo aqui, 0-0. 0 Coringão, 0 também pro time da América. Lá vem Cássio. Se o goleiro levanta a caixa para a viagem, afasta a zaga, tira dali. Agora sim, tá uma maravilha, não mexe mais. Vem trabalhando o time da América, a bola saiu lateral. Futebol para a Pan! Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Um abraço da Elo para você. Um abraço do velho Vamp para a galera corintiana. Velho Vamp, a torcedor do Corinthians, quero ouvi-lo, tá tudo igual. Coringão 0, América Mineiro 0, diga lá, Vampeta. O Nilson está indo aí para quase 15 minutos de jogo, o Corinthians com uma postura diferente, né? O Casado está tendo oportunidade. Olha lá, Nilson. O América, vem chegando o time do América, bola escapuliu, saiu lateral pro Coringão, diga lá, Vamp. O segundo jogo do Casado saindo jogando, ele que dá essa qualidade, né? É nítido de fato que a equipe do Corinthians melhora. E o Casares jogando bem. Tá falado, Pampeta. Esse é o velho Pamp comigo. Que beleza, boy. É isso aí, boy. É outra transmissão pra você enchendo o seu rádio. 0x0, 0 pro América, 0 pro Corinthians. Lateral pro time corintiano. Bater, vai bater. Pitão. Pitão com a 40. Acabada na frente. Brigou pela parte de bola do time americano. Vem Zé Ricardo. Tocou na bola. Bola sai. Novo arremesso pro Coringão bater. Olha o Coringão aí. Vem chegando o Corinthians. Vem com Gil. Gil com a 40 pro time do Corinthians. Voltando atrás pro goleiro Cássio. Cássio vai levantar, levanta ali perna esquerda, Cássio vai dividir, chega a zaga, afasta, tira dali, chegou o Xavier, brigou pela parte de bola aqui pela direita e vem de novo o time do Corinthians, vem trabalhando com Fagner, Fagner deixou pra Casares, pra Xavier, voltou pra Casares, de pé em pé, toca a bola o Coringão com Marlon, Marlon toca a bola na quarta zaga pra Gil, Gil voltou pra Marlon de novo na zaga central, aqui na lateral direita de campo, pediu Casares, Casares tem aberto o Ramiro vai se adiantar, toca a bola ainda na ponta direita, buscava Xavier, subiu a zaga americana, Anderson Jesus tira dali, a bola sai lateral para o time do Corinthians batendo. Futebol, bola pá! Loja 100, a entrega mais veloz do mercado, de presente para você, ainda bem que tem Loja 100. Ainda bem que tem a Jovem Pan, a M620 FM 100,9, no YouTube com imagem, você curtindo o futebol da Pan no Brasil inteiro. Ó, Cavicchione, o goleirão, levanta Cavicchione, a bola viaja, vai pro alto, vai chegar Felipe Acevedo, chega Xavier no meio do caminho, roubou, tirou dali, e briga pela parte, ele vai no time da América, tira dali com Diego Ferreira, e briga Diego Ferreira, passe errado, saiu, lateral pro Corinthians bater, bate Piton, Piton Brasil de primeira para Marlon, Marlon sai jogando para o time do Corinthians, o campo de defesa volta o jogo de novo para Gil, para Gil, Gil para Xavier, abre o jogo para Piton, lá pela esquerda de campo, Piton tem Ederson pedindo, o moço da tearinha, lá vai Ederson, Ederson tenta a fita pela esquerda de campo, foi falta, falta de ataque do Coringão, falta para o América, diga lá seu Espípulo. É, a falta aconteceu na beirada do campo, né, Nilson César, e olha o barulho da galera. Bando de louco, tem bando de tudo. Não tem torcedor no estádio, mas tem o e bando. E tem gente do lado de fora. O metrô daqui a pouco vai ter que ter aquele controle pra ninguém entrar junto, ficar esmagado na porta. O serviço de som faz aquele trabalho bem feitinho, né, Nilson? Tá 0x0, vem de novo o time do América, vem com o Diego Ferreira, trabalha essa bola, vem brigando na metade do campo, tem Zé Ricardo pedindo trabalho, Zé Ricardo, em leque para a meta aqui para João Paulo, ele domina aqui pela esquerda de campo, trabalha João Paulo de primeira para ali, ali desce para o time americano, de volta para João Paulo, João Paulo de volta para ali, ali desce para o time do Corinthians, voltando o jogo na zaga, ele tem Anderson Jesus pedindo, chamando atrás, bateu o Cavicchioli, Cavicchioli vai levantar de perna direita, levanta Cavicchioli, a bala viaja, subiu Fagner, subiu Escuru, jogou lateral, arremesso pro América bater, e o jogo, seu Vampeta, Coringão 0, América 0, seu Vamp. É, o América não chega, o Corinthians chegou naquela bola lá, bem trabalhada, com Ederson, né, com a sua tiarinha, mas precisa criar mais, né, precisa criar mais, tem a posse de bola, mas não, isso não quer dizer que tenha chance de gol. Tá falado, quero ver meu amigo Samidana, cadê você, Sami, com seus cabelos cacheados? Diga lá, Sami! Olha, Corinthians melhor no jogo, 66% de posse de bola contra 34% do América, já finalizou 3 vezes contra 1 do América, Corinthians melhor, daqui a pouco sai o gol, segundo minha previsão aqui, Nilson. Tá falado, vamos aguardar por a mãe de nós, Sami. 0x0 o placar, 0 Coringão, 0. O Sami também tem os contatos com além. Você não acredita, mas ele tem. Eu sei dessa história. 0x0 o placar, 0 Coringão, 0 também pro América. Vem trabalhando o time do Corinthians, vem trabalhando com o Gil. Gil trabalhou o Curtinho pra Marlon, Marlon quer 40 pontos, jogo atrás de primeira. Cássio, goleirão, inteiro de azul, sai o goleiro do Corinthians pra fazer a defesa. Lá vai Cássio, levanta Cássio, a bola viaja lá para o Tuturca. O time do campo chega a zaga, escuro, tirou dali, insiste de novo o time do Corinthians, o campo de defesa, esse é Gil, Gil recolhe para o Coringão, tem pé na direita, já tocou para Casares, Casares enfia o bolão, aqui na ponta vem Ramiro, Ramiro desce para o Coringão, vem por dentro, Ramiro para Casares, Casares recebe de volta, rasga a zaga americana, insistiu Xavier, Xavier abriu para Piton, Piton tem Everaldo, rolou o Curtinho para Everaldo, de volta para Piton, Piton vai pro fundo, cruzou, afasta a zagatilha dali, o roupa de novo Corinthians, lá vai Xavier, tenta a fita, Xavier, foi falta, o ato deu uma falta do Xavier no campo de ataque, você viu aí, pimpa, Diggs, pimpolo. Tem que ter um pouco mais de calma, né, tem que ter um pouco mais de tranquilidade, e a bola já tinha passado, mesmo assim ele fez o movimento no chute, né, e acertou o Léo Passos. E aí levou a pior, porque pegou acho que na canela, né? Os caras usam umas caneleiras tão minúsculas hoje em dia, né? Parece uma palheta ali de tocar violão. Não protege nada, né? Mas tá em pé já o Xavier. Isso aí também é bem amamentado, hein, Nilson? Ô, Tifai, tá subindo, subindo. Olha, tem 2.700 likes. Dá like aí. Quero 3 mil em até 2 minutos. Vamos ver 300 likes em 2 minutos. Você ligado na Pan. Vai lá, você que tá no YouTube, dá like. Dá like, você curte comigo o futebol da Pan. 0 pro Coringão, 0 também pro América. 0 Corinthians, 0 América. O Lisca doido lá. Vai na prancheta montar o time. É doidinho da Silva. É piradinho, 0-0, bem viu, o tio Pecuari, ele trabalha, briga pro time corintiano, tem presença de Marlon, Marlon desce pro Corinthians, abre o jogo aqui na ponta, ao Coringão com o Wagner, Wagner, Pecuari, volta o jogo de novo pra Marlon, Marlon ajeita, volta o jogo atrás, chamando do Luro, sai do gol, Cássio, goleirão, levanta Cássio, a bola viajada pro Walter, brigou pela posse de bola, tenta dali, briga pela bola, recupera o time da América, domina com o Malu, Alê recolheu, dominou. Tem Zé Ricardo na metade do campo. Trabalhou curtinho pra Zé Ricardo. Obrigado, ouvinte da Pan. Já 3 mil likes em 2 minutos. Vem 300 likes. A resposta do ouvinte da Pan. Sensacional audiência da Pan. Lá vem Alê. Alê recolheu, dominou. Trabalhou, voltou pra Zé Ricardo. Vai bater. Arrumou, bateu na zaga. Cássio pegou. Velho Vamp, velho Vamp. Faltando 24 para acabar o primeiro tempo. Copa do Brasil. Corinthians é primeiro jogo, hein? Tem o jogo de volta em Belo Horizonte. Corinthians 0, América 0, Vamp. É, Nilson, todo mundo sabe da importância que é a Copa do Brasil, né? Os times brasileiros começaram a valorizar mais, né? Você vê que... Olha lá, tá chegando. Vamos lá, olha o Coringão. Bem, Wagner cruzou. Bate no Zé Ricardo, esse que não tem que ir pro Corinthians. Diga, Vamp. Então estão devendo uma derrota cara, né? A rodada hoje a gente viu, teve a rodada ontem, Cuiabá ganhando do Botafogo. Não é nada fácil. Pelo valor, o Márcio falou aí, 3 milhões e 300, né? Quilo de Alcântara. Só nessa fase. Só nessa fase. Então, todo mundo vende uma derrota muito cara. É, não tem boletinha não, tá 0-0, 0 pro Coringão, 0 pro América, aí vem Casari, lá vem ele pra fazer a cobrança aqui, minuto direito de campo, vai Casari, vai pra bola, autorizado para a testeada, subiu a zaga americana, o rebate do Ramiro, agobou, bateu uma pampa para a passa direita do goleirão, ó, o Ramiro bateu com vontade, rapaz, bateu com vontade, passou a direita do goleiro, de Galáximo Espípolo. Uma bola traiçoeira, né, Nisso, foi desviada com... Quase que pega o goleiro, fez um golpe de vista, mas ele tá em casa, tá fora, mas ela foi desviada, né? Ele podia até tentar evitar a saída dela pela linha de fundo. Escanteio, Casares, hoje o bicho tá pegando aí, hein, Vamp? Casares bate! Casares bate! Tô aqui, tô ligado no Choquito também. Aê, 620 FM, 100,9, levantou, bate a bola, pipocada, afasta a zagatinha da linha. Quase surpreende essa bola. O lateral Diego Ferreira aqui tirou. O 20 de Rio Claro fala aqui na Pan. Boa noite, turma da Jovem Pan. Boa noite, Vampeta. Sou Antônio aqui de Rio Claro. Estou assistindo o Corinthians. 3-1 pro Corinthians. Vamos lá, Corintião. Obrigado, Rio Claro. Obrigado, Rio Claro. Grande audiência da Pan. Não, salvou com o pé direito o Diogo Ferreira. Tá bem de novo. Bate o goleirão. Levanta a parada no alto. Vem chegando o Coringão. Futebol vai na Pan. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus. Fala, Espípolo. Gol do Flamengo. Bruno Henrique faz 1-0 em cima do Atlético Paranaense. Quanto foi São Paulo na Sul-Americana? Perdeu de 3-2 do Lanús. Quanto foi Santos e Ceará? 0-0. 0-0, Copa do Brasil. Isso. É isso aí na Sul-Americana. O Tricolor perdeu. Perdeu na Argentina pro Lanús. 3 Lanús, 2 pro São Paulo. Ederson tá aí meio manquitola, meu caro Espípolo. Ah, mas é garotão, né? Garotão. Tá tudo bem ali com ele lá. O cara dá umas 3, 4 batidinhas no chão com o pé ali, firma o pé e tá 0 quilômetro. É, rapaz, futebol, futebol, futebol na Pan. Loja 100, o melhor atendimento com todo o carinho que você merece. Ainda bem que tem Loja 100. Ainda bem que tem a Jovem Pan. Tamo junto com a galera no AM 620, no FM 100,9. Alô, galera! Alô, rapaziada! Você que curte o futebol da Pan, a MFM no YouTube, no Panflix, todo mundo ligado. Aí vem a América, vem trabalhando lá pelo setor direito de campo. Vinga, chega Everaldo, o tiro dali, sai jogando com o Piton. Piton trabalhou curtinho pra Everaldo. Everaldo recolhe, falta o jogo pra Cássio. Cássio, goleirão corintiano, afasta Cássio, tira dali. A bola volta ainda pro time da América com Diego Ferreira. Curou Gil, insiste o América. Vem de novo o time da América com o Alê pedindo lá na frente. Bola aberta, bateu no árbitro. Insiste de novo o América. Bola tocada, o Cássio pegou. O Cássio pegou. Tinha que ter parado a jogada. Bateu, tem que parar agora. Bateu, tem que parar. Diga lá, meu cara Espípolo. Cássio tá falando, a bola pegou nele. A bola pegou nele. A bola acabou morrendo, ficando nos braços do Cássio ali, né? Pegou no pé do árbitro. Ele deixou seguir. A bola pegou nele. Tá errado. Ficou com o América. Ele não pode, ele ameaçou. Olha ali. Ali desce pro América. Vem América. Bola tocada aqui pelo setor direito de campo. 0 a 0 o placar. Bola recuada atrás de novo para Anderson Jesus. Anderson Jesus dominou. Ele tem Messias pedindo acionado. Messias domina para América. Abre o jogo pelo setor direito de campo. Vai dar o passo. Ademir chegou também. Ademir chegou. A bola saiu. Pampeta quer falar o quê, meu filho? Tá 0 a 0 seu Bambi. Eu quero que você fale o nome do Matheus Vital no jogo, né, Nilson? Mais uma oportunidade. Né, ele está tendo muitas oportunidades no ano. Foi assim com o Coelho, foi assim com o Thiago Nunes, né, e agora como assim, mas precisa mostrar mais um pouco. Tamo junto, galera corintiana, todo mundo no chat aqui, alô, toda a rapaziada curtindo o futebol da Pan. 0 pro Coringão, 0 pro América, obrigado, tudo setor do Brasil. Aí vem do novo time do Corinthians, o time da América, vem com o Zé Ricardo de primeira, trabalhou essa bola. O América vem, Felipe Azevedo abriu o jogo na direita para Diego Ferreira. Diego dominou, limpo, trabalhou, vem América com Ademir. Ademir recolhe, fez o balanço, o corpo fez a finta, vai-se embora Ademir. Cruzou no gol do América, bate na zaga, Cássio pega! O bloqueio foi do Fagner. Se o Fagner não tá lá pra fazer o bloqueio, o América marcaria de Ganais Pípolo. O Fagner fez um gol agora bloqueando o adversário, porque seria um gol do América se o Fagner não bloqueia e não acompanha o rival, hein? Foi muito bem o Fagner nessa bola, cara a cara com o Fagner, né? Com o Cássio, perdão. E o Fagner foi lá e bloqueou. Foi muito bem. Futebol é na Pan! Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo pra você. Um abraço ao meu amigo Samidana, o monstro dos caixinhos de Galassami. Olha só, o jogo tá ficando cada vez melhor. É, o Corinthians domina 61% de posse de bola, 5 finalizações, das quais o Corinthians tentou 3 para fora, 2 chutes travados, e o América agora começa a chegar com 3 finalizações, 1 chute para fora e 2 travados. O Corinthians já teve 3 escanteios e chama um pouco a atenção o número de passes aí do América, que passa de qualquer forma. Olha lá, Nilson. Quase o América chega. Recupera o time americano bem. Vem com o Anderson Jesus. De primeira para Messias. Messias desce para o time do América. 0 a 0. Domingo tem Zé Ricardo. Zé Ricardo dominou. A bola invertida aqui. Mal. Mal para Felipe Azevedo. Saiu lateral. Futebol. Aqui, ó, no vermelhinho. Ó, no vermelhinho. É na Pan. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito super fácil. Direto das lojas. Ainda bem que tem Loja 100. Ainda bem que tem a Jovem Pan. Ainda bem que tem a Pan, por enquanto 0 a 0. Vem Gil, Gil recolhe para o time do Corinthians, trabalha a bala. Lá pelo terceiro canhoto de campo tem Piton, Piton recolheu, tem Ederson passando ao seu lado, no curtinho para Ederson. Ederson bota a bola aqui para Marlon, Marlon abriu pelo setor direito de campo, tem a passagem pela direita, é de Wagner, Wagner para Ramiro, Ramiro brigou, Xavier ficou com o rebote, voltou para Marlon, Marlon desce para o time do Corinthians, enfim, o jogo no meio, vem América, vem Corinthians, vem Ederson. Edelson. Edelson abriu na ponta para Piton. Vai chegando o Piton. Madeleir chegou com ele. Meteu a cabeça na parada. Saiu. Diga lá, seu Espípolo. É, a bola saiu pela linha lateral, né? E lembrando, Nilson, que o Jô sentiu um probleminha muscular. O Jô tá tendo algumas lesões também que não estão deixando o Jô chegar na ponta dos cascos, como a gente fala na gíria, né? E o Boss, nossa senhora, olha o Ederson que fez agora. Foi dominar a bola, ela acabou escapando, armou o contra-ataque. E o Bozelli estão dizendo que não vai ficar, né? O Bozelli, que o Vampeta suspirava por ele, né? Em Perdizes. Olha, aí, vem América. Vem trabalhando a América. Recualizar, Ricardo vai bater, bateu na zaga, bateu no Marlon. O América vai se soltando. Chega Ramiro do outro lado. Briga Ramiro, ganha a jogada por enquanto 0-0. Trabalha para o domingo, desce o time do Corinthians. Vem abrindo o jogo lá na ponta. Chega por baixo, Diego Ferreira. Ele recupera para a América. Lembrando que é Série B, o América. Recupera a zaga do Corinthians. Iria dali. Olha aí o América de novo. Meteu a cabeça na bala, briga pela parte de bola. O Coringão vem com o Ramiro. O Ramiro vai levantar, levanta o jogo na ponta para Everaldo. Everaldo desce para o time do Corinthians, vai sim, bola por jogo para a direita, vai bater. Ah, que traquinho, Espípolo! Nenhum perigo, né? Olha o Gil também, puxou o adversário, foi marcar na frente, também é meio estabanado, né? Você disse bem, né? Um time de Série A, tá certo que tá caindo pela tabela, né? Deu uma melhorada com a vitória no final de semana contra um time de Série B que tá lá em cima. Será que dá pra... Tava lá embaixo, lá em cima, dá pra dizer que estão na mesma, né, Nilson? Ou não? Tá, parece a mesma, né, mano? Parece a mesma série, né, mano? É, os adversários são iguais, né, Nilson? É, mas um tá com lá em cima. Ó, América, vem de novo, América, vem Felipe Azevedo, chega por baixo a zaga do Coringão. Só que olha a folha de pagamento do Corinthians. Isso e é verdade, isso é verdade. Aí, meu, um jogador, dois do Corinthians, paga a folha inteira do América. Olha o Gil, o Gil recolheu também no trabalhou, curtindo na frente, escorregou, caiu o Anderson, recupera de novo o time do Conde do América, vem com o Ale, Ale recolheu, dominou o Ale, trabalha ali, volta o jogo aqui no campo de defesa, tem o João Paulo, daqui a pouco tem intervalo diferente, inteligente na PAN, Vanderlei Nogueira vem aí para todo o Brasil, o América vem, vem com o Messias, Messias desce pelo time do América, trabalha. Ele tem Anderson Jesus pedindo trabalho, o cursinho pra ele, já vai Anderson Jesus abrindo o jogo aqui na esquerda. Esse é o certo, Felipe Azevedo. Vai meter a bola lá do outro lado, meteu um bolão, inverteu. Não chega, não chega o jogador do América. A bola vai embora pela linha de fundo. Futebol, aí Boris Marcel, futebol vai na pan. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus. Amigão, você curtindo o futebol da PAN, quero ouvir o velho Vamp, faltando 13 minutos para acabar, tá 0-0, seu Vamp. Tá 0-0, o América agora no momento melhor que o Corinthians, né? Tá gostando do jogo, o Corinthians deu uma caída, né? O Edson também, e o América tá melhor no jogo, Nilson. Também tô achando, 0-0 o placar, quero ouvir o ouvinte aqui na PAN, lá de Sorocaba. Eu sou Emanuel de TT, eu nasci em Sorocaba, abriu todos os clubes e São Bento. Bento, o Corinthians vai ganhar de 3-0. Beleza, garotinho. 0-0 pra cara agora, uma falta de Galás Pípolo. Quase no meio-campo. Fagner já volta, o América não tem muita pressa também, né? O árbitro estava bem próximo ao lance, marcou a falta bem em cima, Nilson. Falta, marcada falta para o time do América bater. 0-0. O Peta tá com toda a razão. O América tá melhor. E aí, meu caro Samidana, os algoritmos dizem o que, Sami? É, os algoritmos sentiram essa mudança em favor do América. Agora, neste exato momento, o Corinthians tem... Estou atualizando aqui, o Corinthians tem 33% de chance, o América 27%, praticamente a mesma, e 40% para o empate. Jogo muito equilibrado neste momento. Nilson César. Teve amarelo para o Marlon. Oi, diga. Amarelo para o Marlon. Cartão para o Marlon. Vem Casares, desce pro time do Corinthians, enfia o jogo na frente, afasta a zaga americana, tira dali com Diego Ferreira. Diego Ferreira brigou, afastou de novo a zaga da América. Vem Ederson, ele tem trabalhando na metade do campo aqui. Ramiro enfia o jogo curtinho pra Ramiro, tá 0-0 pra cá, 0 pro Coringão, 0 pra América. Bola enviada pra Ramiro, Ramiro vai cruzar, levantou Ramiro na boca do gol, afastou a zaga, Tira dali de novo. Recupera de novo o time do Corinthians. Vem Piton. Piton vai levando. Tenta a jogada. Piton 0 a 0 pra cá. Toca curtinho pra Everaldo. Everaldo de primeira pra Ederson. Ederson desce pro time do Corinthians. Tenta a finta. Aí vem Ederson. 0 Coringão. 0 pro América. Gil fica pedindo trabalho. Curtinho pra Gil. No meio pro Marlon. Marlon desce pro time do Corinthians. 34. 11 minutos pra acabar. Primeiro tempo 0 a 0. 0 Corinthians. 0 América. Copa do Brasil, bola enviada na frente para aí, começou o Corinthians, hein? Passe de 2 metros já errado, Mancini vai à loucura. Diga lá, Espípolo. Bravo, reclama, gesticula, não gosta nem um pouco. Passe curto errado assim é dose, hein, Nilson? Não há quem aguente. Ah, não há quem aguente. Zero, fica desacorçoado. É. Fica desacorçoado, o Vampeta, fica desacorçoado, né, Vamp? Passe fácil, Nilson, passe de 5 metros. É muito erro, né? É muito erro. E daqui a pouco tem Vanderlei Nogueira. Tem um intervalo diferente, inteligente na Pan. Vanderlei Nogueira vem aí para todo o Brasil. E depois do futebol, o Vanderlei vai comandar o fim de jogo da Pan até meia-noite. Os ponteiros apontam para o infinito. No instante que os ponteiros estiverem apontando para o infinito, aí termina o fim de jogo da Pan. 0 a 0. 0 Coringão. Vampeta gosta, né, Vampeta? Aqui é uma usina de criatividade. 0 a 0. 0 Coringão. 0 a 0. Vem à noite. Apagam as luzes do presídio. Os ponteiros apontam para o infinito. Isso é uma poesia. 0 a 0. Aí vem de novo. Vem trabalhando e brigando. Trabalha de novo o time do América. O time do Corinthians, digo, com Xavier. Ele recolhe aqui, minuto do direito de campo. Xavier trabalhou, dominou. Recebe de volta Xavier. Menininho, bom de bola esse Xavier. Xavier voltou de um para trás. Vem para Marlon. Marlon domingo para Ederson. Ederson desce para o time do Corinthians. Vem da volta, gira o curto. Trabalhou curtinho para Gil. Gil de primeira para Marlon. Marlon deixou para Xavier. Xavier volta o jogo curto para Marlon de primeira. Tudo de primeira. Jantar de milionário. Bola aberta aqui para Fagner. Fagner recolhe, tenta jogar na Fagner. Brigou. Bateu na zaga. Voltou para o Fagner. Fagner recolhe de primeira para Ederson. Agumou. Bateu. Pega o goleiro. Chuta uma o Ederson, Espípulo. Desde o Paulistão. E parou de chutar de repente. Ficou com vergonha de chutar. Mas o goleiro, bem colocado, pegou. Mais um amarelo ali, ó. Ademir. Ademir toma cartão amarelo. É o Ademir. Deixou o braço ali no Piton. Atingiu o Piton. Vampeta não gostou. Vampeta não gostou. Cartão amarelo justo. Atingiu na maldade, hein? Ele abriu os braços antes, já vendo, né? Ele viu o rapaz chegando. Ele viu o rapaz chegando, abriu os braços, falou: venha. Vem e deu-lhe uma cotovelada no meio da garganta. Toma amarelo. Tomou cartão amarelo. Cartão amarelo pro jogador do América. 0 a 0. Quase 30 anos. Tá doendo, rapaz. Pegou no maxilar. Essa região do maxilar. Pegou forte, hein, Espípulo? Ficou a marca, você viu? Ficou a marca quando ele tomou a abraçada lá. Você pode quebrar um osso maxilar aí. Oh, sabia? Não tenha dúvida. Pode quebrar um outro. É uma imbecilidade do tamanho do mundo. 0 a 0. 0 Coringão, 0 para América. Aí vem de novo o time do Corinthians. Aqui a bola saiu lateral. Acabou sobre o time do Corinthians bater. Porque você jogou bola, você nunca foi violento, né, mano? O Nilson, na minha carreira, eu fui 2 vezes expulso, né? Fui expulso um Corinthians e Santos, né? Pelo Paulo César de Oliveira, justo. E um, quando eu jogava no Fluminense, de Fluminense e Bahia em Pituaçu. Depois nunca mais. Não. Aí. Pra jogar de volante, quase que você ganhou o meu quarto. E de casa? Ah, de casa é toda hora. De casa é o lugar que eu tenho mais expulsão de casa do que no futebol. No futebol. Ah, Vampeta, para com isso. Mano. Mais expulsão de casa do que no futebol. Do que no futebol. Aquela expulsão de juntar a mala, pôr tudo na mala, pega lixo, sapato, saco joga de lixo pela preto. Janela, depois põe no saco a roupa e o cara vai lá pra cada mãe. Zero! 0 a 0. Quem não passou? Quem nem aí? É, rapaz. 0 a 0. Futebol é na Pan! Nas Lojas 100, a entrega é cortesia e a montagem de móveis também. Ainda bem que tem Loja 100. Ainda bem! Quem que tem a Jovem Pan? Zero pro Coringão, zero pro América. Aí vem do novo time do Coringão, brigou, chega Gil. Gil quer com a Letíria pra ali. A bola sobra pra Ederson. Ederson vai levando dentro da vinda. Ederson voltou pra Ramiro. Ramiro tocou, curtinho, Casares. Bate, meu filho, na vaca, né? Bate pro gol, meu filho. Treina mais, fica depois do treino, tentando treinar a finalização. Os people, sabe umas coisas que mais me irrita? É o que os caras erram, chute a gol. Diga, os people! Eles não têm paciência, eles querem ir embora rápido, né? Eles não treinam falta, eles não treinam pênalti, eles não treinam arremate a gol. E aí na hora do jogo sai esse horror aí, Nilson. O cara quer ir pro shopping. Choque! Hã? Shopping e choque. É, que aí pra tudo quanto é lugar. 0-0. 0 Coringão, 0 pro América. Aí vem de novo. Vem trabalhando aqui o time do Corinthians. Rasga, João Paulo. Lateral pro Corinthians bater. Copa do Brasil, por enquanto, Corinthians 0, América 0. Jogo de volta em Belo Horizonte. Corinthians teria que fazer resultado legal, hein? Aí vem de novo. Vem trabalhando o Corinthians. Vem com o Fagner. Fagner recolhe, toca o jogo atrás. De primeira pra Ramiro. Ramiro vai inverter. Inverte o jogo pra Pitão. Na pela esquerda vem Pitão. Pitão deu um tapa na bola pra Ederson. Vai bater. Arrumou, bateu, desvia essa bola. Escanteio pro time do Corinthians bater. O Ederson resolveu chutar hoje. Diga, Espípulo. Tem que chutar. Ele fazia bem isso no Campeonato Deve Paulista. Deve ter sido cobrado pelo Mancini. Não tenha dúvida. Chutava bem no Paulista. Fez gols importantes, né? Parou de chutar de repente. O outro que chuta bem. Vital. O Vasco chutava bem, arrematava de média, longa distância, fazia só golaço. De repente parou, ainda chuta mais que o Ederson, mas tem que chutar mais. Fagner bate. Bate, Fagner. O lá vai Fagner. Vai ser autorizado, levantou na boca do gol, passa por todo mundo essa bola. Vem do outro lado, o time do Corinthians vem chamando o Casares. Casares recolhe, ele trabalhou e dominou o Casares, voltando o jogo atrás de primeira para Pitão. Pitão para o Ramiro, Ramiro desce, tem Pitão. Pitão desce para o Coringão, bem no grande círculo, domina Pitão. Deu um tapa na bola, ele pela esquerda, abre o jogo aqui para Fagner. Lá vem Fagner, até a direita, vai perder. Rasga a saca da América com o Felipe Azevedo, voltou para Xavier, Xavier. Já vem pro Ederson. Ederson recolhe, vai pra dentro. Falta! Falta pra cima dele. Reclamou o Juninho. Falta. Eu quero ouvi-lo. Diga lá, Espípulo. É, braço daqui, braço de lá. Toma um soco no braço, né? Aí grita como se tivesse sido um crime. E a falta aconteceu, né? A falta aconteceu. Se o Otero tivesse no campo, dava até pra dar experimentada daí, hein, Nilson? Né? Ele chuta bem. Você dava. Ele que bate bonito na bola. Vai bater o Casares. Daqui a pouco vamos ter mais ouvinte participando aqui da Jornada da Pan. Por enquanto, 0-0. 0 para o Coringão. 0 também para o time do América. O Brasil inteiro está ligado, curtindo da Pan. O pai Tomar de Santos e o Coringão para fazer a cobrança. Casares. Casares pediu para bater. 42 minutos, faltando 3 minutos para acabar. A barreira do América, 4 homens e 1 fica agachado atrás da barreira. Falta para o Coringão bater. Falta perigosa. Fica lá o Capitão. Que olha, goleirão Casares vai tentar bater direto. Ederson também próxima para. Cavicchioli só observa. Lá vai Ederson. Casares partiu. Bateu, bate mal, meu filho. Velho Vamp, eu quero ouvir. Faltando um pouquinho só, Vamp. 2 minutos e meio para acabar. Primeiro tempo 0-0, Vampeta. Lá na Colômbia, né, Nilson? Casares bateu ali. O Otero tá. O Otero que bate bem na bola também. O Casares pega bem. Mas o jogo caiu muito, né? O Corinthians não chega mais. Você falou que o Ederson está tentando hoje, é verdade. Está arrematando mais de fora da área. Mas precisa que o Vital também faça isso. O Everaldo chegue mais e entre mais na área. Tá certo, seu Vampeta. 0-0 pra cá. Aí vem de novo, vem trabalhando, brigando aqui pelo setor canhoto de campo. Desce o time do Coringão, afasta a zaga, tira dali o time da América, tirou e brigou. Lá vem sim para a América, tenta fim do América. 1, 2, 3, 4, finta. Um bolão lá na frente, é o gol da América aí. Vai chegar Felipe, chega cá, seu primeiro. Chega Cássio, sai do gol, goleiro do Corinthians. Que jogada do garoto, hein? Que jogada do garoto pro Léo Passos. Quase, quase, América chegou. Diga mais, Bíforo. Cássio tá com a mão no tornozelo esquerdo. Ah, tá tudo bem com ele. É, ele não tem muita velocidade, né? O artilheiro do time é o Rodolfo, com 4 gols na Copa do Brasil. Ele tá no banco. Tá no banco, né? Faltou um pouco de velocidade ali pra chegar à frente do zagueiro e tentar finalizar no gol do Cássio. É isso aí, futebol Malapã! Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Meu amigo Zambetano, eu quero ouvi-lo. 0-0 no placar de Galassami. Olha só, você está falando dos chutes, Nilson. O Corinthians chutou, finalizou 9 vezes, mas desses 9, só 2 finalizações no gol, 4 para fora, 3 travados. Já o América chutou, finalizou 4 vezes, nenhuma no gol, 1 para fora e 3 chutes travados. É muito ruim o percentual de finalizações quando comparado a chutes no gol. Muitos poucos vão no gol, precisa melhorar a pontaria, não sei se é falta de treinamento, falta de vontade ou azar. Exame! Olha lá, Sam, ele tá sempre uma chacoalhada no cabelo. Você nem pentear, né, meu Pedro? É, o Sam aí tá estilo, né? Ali no pânico pela manhã. Tá voando ainda? Tá voando. Tá voando. Sem pedra ainda? Lá vem de novo. Vem dessa cruzou na boca do gol do Corinthians. Aí vira Fagner, bateu na zaga. Aí a bola sai, agora Vital. O Vital que bateu, a bola saiu. Um minuto a mais, vamos a 46. Escanteio pro Coringão, diga lá, Espípolo. É, se virou como podia, né? Se virou como podia, mas Messias é grandalhão também, né? O cara toma conta ali do pedaço. Talvez a última, hein, Nilson? Ó, Gil, Marlon, estão na área ali, estão trabalho, hein? Dá trabalho. Olha o Gil, dá pra cobrança. Olha só, só mano ali, ó. Vai tomar distância. Toma distância, divide o gol do Corinthians com Wagner. Lá vai ele pra fazer a cobrança 0-0. Quem sabe numa bola parada. Wagner vai levantar, levantou na boca do gol, bola desviada. Bola tocada, Xavier vai chegar, meteu pra dentro, Cavicchioli pega. Pega firme, Cavicchioli sai jogando. Toca curtinho pro Oliveira, desce pro time do América, vem se armando aqui, ali. Tocando o jogo curto lá na ponta, América vem chegando ali, fica pedindo Vitão, chegou por baixo, tira dali. Acabaram o primeiro tempo na arena do Corinthians. Por enquanto, Copa do Brasil 0 pro Coringão, 0 pro América, 0-0. Matra redonda, seu cronômetro acabou. O primeiro tempo na arena do Corinthians em Itaquera. Tudo igual, ninguém marcou. Como diria nosso querido saudoso Walter Abrão, Oxo, Corinthians 0, América de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Tudo certo aí, Vanderlei? Já tá solto lá, Vanderlei? América 0. Boa noite, Vanderlei! Boa noite, Nilson César. Boa noite, amigos do Brasil. A você que nos acompanha pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News, pela nossa AM620, pela nossa FM 100,9. Você nos acompanha assistindo a narração do Nilson César ao lado do Vampeta, do Márcio Espímpolo, pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Não esqueça, baixe o aplicativo Panflix e tenha tudo na palma da sua mão. Esporte, entretenimento, jornalismo, está tudo lá para você que acompanha todo o trabalho da equipe de esportes da Jovem Pan. Enquanto vai se ajeitando aqui a nossa apresentação, Vampeta fica bonitão, coloca... Vampeta é estiloso, é simpático. O nosso Márcio Espímpolo dá informações no final deste primeiro tempo, 0-0, não é bom para o Corinthians e é bom para o América do professor Lisca. Diga, Márcio Espímpolo. Bom, Vanderlei Nogueira, o Corinthians tricampeão, né, da Copa do Brasil, 95, 2002 e 2009, pega um time de Série B, mas que é vice-líder, 35 pontos contra 37 da Chapecoense. Até a gente brincava com o Vampeta, né, que é um confronto de Série A contra um confronto de Série B. Diferença grande entre os times, né? Primeira vez que se encontram na Copa do Brasil, 14 duelos entre os times com 7 vitórias do Corinthians, 3 só do América Mineiro, mas o time mineiro chega com um grande momento, 8 jogos de invencibilidade, 5 vitórias consecutivas. E o Corinthians que tomou de 5 do Flamengo. Claro, busca a recuperação, subiu na classificação na última partida, mas ainda tem muita coisa para melhorar, tem problemas de salários atrasados. Então o Corinthians vem meio cambaleando aí. E sabe da importância de vencer, de fazer o resultado num jogo fora dos seus domínios em relação à torcida, mas hoje é um mandante, né, Vanderlei? Então precisa do resultado, porque jogar sem a vantagem depois para buscar a classificação, se levar uma vantagenzinha magra ou um empate, não é bom, né, Vanderlei? Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, você tem que fazer uma boa vantagem quando joga a primeira partida em casa, né, Vanderlei? Para decidir fora sem uma vantagem palpável, aí complica ainda mais para quem não tem um time bom, né? E não ganhar do América Mineiro, que eu sei, é um bom time na Série B, em casa, será uma decepção para a torcida nessa competição. Claro, tem o jogo da volta e aí o pepino é maior. Se não ganhou em casa, a gente pode imaginar, o torcedor do Corinthians pode entender que a dificuldade será ainda maior fora de casa. Vampeta, queremos ouvi-lo, o primeiro tempo que você acompanhou ao lado do Nilson, do Espímpolo, queremos ouvi-lo. Professor, todo mundo sabe da importância que é a Copa do Brasil, até a nível financeiro também, né? O Corinthians jogando em casa, aquilo que o Márcio falou é certo, tem que fazer o resultado, né? O América está ali na Série B, é o segundo colocado, provavelmente em 2021 vai estar na Série A de novo, só se fizer muita besteira, que eu não acredito, né? O Lisca vem fazendo um bom trabalho, mas assim, o primeiro tempo que o Corinthians teve uma oportunidade só, não criou, né? Chutando de fora da área, é verdade, o Edson tentou duas vezes, mas pouca criatividade, mais posse de bola. O América sai no primeiro tempo com um resultado que para ele não interessa, porque no jogo de volta em Minas, joga em casa, porque conhece bem o estádio que joga, né? Ele joga lá no seu estádio e tem a confiança melhor. Um primeiro tempo que de pouco futebol, mas uma melhora em relação ao Thiago Nunes e o Coelho, com certeza o Corinthians teve. Legal. Nós vamos agora para o intervalo, sempre com a marca especial, e vamos continuar pelo YouTube. A gente continua pelo YouTube, você pode continuar conosco, é que nós temos compromissos. Estamos vivendo um período eleitoral, cumprindo a legislação, colocando esses intervalos nos horários corretos, mas pelo YouTube a gente prossegue e volta daqui dois minutinhos. Sempre com a marca especial de Lojas 100. Carnezinho é nas Lojas 100, crédito super fácil, direto nas Lojas 100. Ainda bem que tem Lojas 100. E você sabia que neste momento muitos times do interior estão passando grandes necessidades? Doe e ajude um time do interior. Anote, elo.com.br/largados, elo.com.br/largados, e um abração da Elo para você. E a gente segue com o nosso intervalo para você, especialmente para você, entendendo agora. Já vou ver quem é que o Márcio quer que eu chame para falar sobre aqui. Você pode ligar para cá também, 28709707, 28709707. Pedro Marques, Pedro, o Palmeiras joga amanhã, queremos ouvi-lo. Fala, Vanderlei, muito boa noite para você e também para os amigos ligados nesse intervalo inteligente da Jovem Pan. O nome da vez nos bastidores do Alviverde é Abel Ferreira. Sim, Abel Ferreira, treinador do Paokal da Grécia. Sinceramente, não conheço muito o trabalho, mas nas conversas que ele teve com a diretoria do Palmeiras, ele mostrou muita vontade de dirigir o Verdão. Portanto, o Palestra tem otimismo nesse negócio e espera sacramentar, enfim, anunciar um novo técnico o mais rápido possível, uma pressão interna muito forte lá na academia de futebol. Enquanto o novo técnico não chega, o professor Andrei Lopes, o Cebola, assume interinamente o Palmeiras amanhã no compromisso contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela Copa do Brasil. Jogo válido pelas oitavas de final, jogo de ida da competição. Tá certo, Vanderlei? Um forte abraço para você. Seguimos com o nosso intervalo para você, também agora pela nossa AM620, pela nossa FM 100,9, a você que nos acompanha em todo o Brasil. Voltamos para você. Legal, é ótimo. Muito bom. Você pode ligar para cá também, 2870-9707, 2870-9707. Esse é o nosso telefone para você participar também das nossas transmissões. Você sabe, nós estamos esperando para a gente, depois, vai falar, nós vamos falar ainda no fim de jogo, sobre o jogo do Santos, que empatou 0-0, e nós vamos também falar sobre a derrota do São Paulo, o São Paulo que perdeu em Buenos Aires para o Lanús por 3-2. Este é o nosso intervalo para você, você pode ligar para cá, vou atender o ouvinte. Alô, alô, boa tarde, alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É Carlos de Rio Preto. Diga, Carlos, queremos ouvi-lo. Oh, deixa eu te perguntar, o Vampeta que jogou no meio, jogou muito. O que acontece com os volantes do Corinthians? Parece que eles estão perdidos, não conseguem marcar, não conseguem sair. Rapaz, oh, um abraço para vocês, hein? Estamos aqui trabalhando no escritório e ouvindo a Jovem Pan. Abraço. Abração para você também. 2870-9707. O pessoal está descontente com o futebol que o Corinthians está mostrando. Vamos falar do Santos e Ceará. O Giovanni Chacon tem informações, vamos ouvi-lo. Olá, Vanderlei, um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado nesse intervalo inteligente, pois é, Santos e Ceará fizeram um jogo atípico, 4 horas da tarde, no meio de semana, não é muito comum que isso aconteça. E o jogo ficou num 0-0 bem comum que a gente já conhece no futebol brasileiro, um jogo truncado, o Santos teve o Lucas Veríssimo expulso no final da primeira etapa, e isso prejudicou bastante o desempenho do Santos no segundo tempo, tudo em aberto para o confronto de volta que acontece na quarta que vem, aí sim num horário já mais típico, mais comum, 7 horas da noite no Castelão, tem o jogo da volta dessas duas equipes. Muitos amarelos, muitos cartões nessa partida, 11 no total, um jogo muito faltoso, muito parado, e o Santos não conseguiu tirar o zero do placar. O Ceará agora tem a vantagem de jogar em casa, claro, sem torcida por conta da pandemia que estamos vivendo, mas ainda assim a decisão fica para a semana que vem no Castelão, Ceará e Santos. O Santos ainda joga no final de semana contra o Bahia antes dessa decisão. E agora nós vamos saber como foi a coisa em Buenos Aires. O São Paulo perdeu para o Lanús. Claro, basta uma vitória simples no jogo da volta, mas não é tão fácil assim. O torcedor do São Paulo que está descrente, digamos assim, não pode ser considerado alguém negativista. Vamos trazer informações do São Paulo com Daniel Lian. E o São Paulo tomou o gol no finalzinho e acabou perdendo por 3-2 a partida contra o Lanús na Argentina, na partida de ida pela Copa Sul-Americana no estádio La Fortaleza. Agora precisa vencer no Morumbi, pelo menos pelo placar de 1-0. Gol fora vale, o São Paulo acabou marcando dois, aliás, dois gols de Brenner, o maior artilheiro do São Paulo. Nesta temporada, aliás, marcou em todas as competições, no Paulista, na Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e agora na Sul-Americana. O São Paulo, que volta a campo no próximo final de semana contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, e na próxima semana, na próxima quarta, a partida de volta contra o Lanús. Partida de volta contra o Lanús. 2870-9707, 2870-9707. Esse é o telefone à sua disposição para você participar conosco aqui. Você sabe, o Palmeiras joga amanhã e nós vamos já pensando no clássico no final de semana, no clássico do final de semana entre o São Paulo e o Flamengo, né? É o clássico do final de semana. E tem também o jogo do Santos. Santos joga contra o Bahia um pouquinho mais tarde, às 18 horas e 15 minutos. 2870-9707 é o torcedor participando conosco aqui. 2870-9707. Este é o nosso melhor futebol do Brasil pelo rádio. Melhor futebol do Brasil pelo rádio para você que nos acompanha pela nossa AM620, pela nossa FM 100,9, e você nos acompanha sempre pelas nossas redes sociais. Não esqueça, participe conosco, se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esportes, rumo a 2 milhões de inscritos. Estamos muito pertinho, graças ao seu carinho e à sua audiência. 2 milhões de inscritos. E você pode também baixar o aplicativo Panflix. Azulão, bonitão, bom som, boa imagem para você participar conosco sempre. É ótimo ter você. Obrigado a você que nos acompanha também pela nossa AM620, pela nossa FM 100,9. É ótimo ter você. Deixa eu perguntar para o Nilson, que está conosco aqui. Foi não. O primeiro tempo que ele viu. Quero ouvi-lo, Nilson. Ah, vi o primeiro tempo fraco, Vanderlei. Tanto América como Corinthians jogando futebol pequenininho, né? Vamos esperar que nós tenhamos um segundo tempo melhor, um segundo tempo de melhor qualidade, porque o que foi mostrado no primeiro tempo foi muito pouco, né? Vamos torcer para que Corinthians e América mostrem um futebol melhor na segunda etapa. E vai acontecer um futebol melhor na segunda etapa de Corinthians e América. Diga lá, meu caro Vanderlei Nogueira. Perfeito, quero ouvir o Vampeta também conosco. O Vampeta participa conosco agora, foi tomar uma aguinha, já está firme aqui. E o Vamp fala o que podemos esperar no segundo tempo. Diga, Vamp. Pessoal, foi molhar as palavras, né? Que é difícil até falar do jogo. Mas o Corinthians é o seguinte, o Corinthians tem que criar, tem que fazer um resultado positivo, porque o segundo jogo lá em Minas complica, né? A gente viu aí algumas equipes, a gente viu que o São Paulo passou para a próxima fase. Né? E vamos ver se melhora no segundo tempo. Eu botaria o Bozelli ali, um homem de área, que tá faltando esse homem de área na equipe do Corinthians. Tudo bem, Vamp, legal. Márcio, temos informações, os times já voltaram, queremos ouvi-lo. Ainda não, Vanderlei, ainda não voltaram pro segundo tempo. E o Lisca doido, bravo com a arbitragem, saiu reclamando demais, mas eu não vi nenhum lance polêmico não, pra ele tá tão bravo assim não, viu, Vanderlei? É do perfil do Lisca doido reclamar da arbitragem do começo ao fim, Vanderlei Nogueira. Bom, então, mas de qualquer maneira, os torcedores já voltaram ou não? Já não, voltaram as equipes? Não, ainda não. De qualquer maneira, Vamp, da arbitragem da prancheta foi o que eu tava vendo você, em alguns momentos, ou pelo menos boa parte do primeiro tempo, o América foi melhor? E em certo momento do jogo, um pouquinho mais posse de bola, mas também não criou muito. O Cássio foi um mero espectador, pessoal. E aí, Nilson? Os dois goleiros não trabalharam, né? Precisa chutar gol, rapaz. Esses caras são... Vou dizer pra você, acho que termina o jogo, eles querem ir embora, termina treino, querem ir embora voando, né? Porque não treinam chute a gol, certo? Certeza que não treinam. Tá falando com o Vampeta aqui. Os caras não acertam gol. Então o Corinthians chutou várias bolas, mas não acertou nenhuma em gol. O professor Mancini tem quem no banco, Márcio Espímpolo? Ele tem no banco Walter, Michel Melancia, Gabriel, Luan, Bruno Mendes, Sid Clay, Bocelli, Léo Natel, Camacho, Araus, Cantídio e Rony. Essas são as opções do Corinthians para o segundo tempo. Não deve mexer, né, Vampeu? Mexe. Ah, eu mexeria, eu botaria um homem de área, tiraria o Matheus Vital. Você acha que tem que pôr um 9? Um 9 ali dentro. Tem muita gente aqui na rede social dizendo que esse era o jogo para um 9. Ah, não, eu botaria um 9, porque o Everaldo fica de um lado, o Matheus Vital no outro, o Casares está jogando bem, eu botaria ali o Bozelli, já que o jogo não pode jogar. É triste estádio vazio, né, rapaz? Tô vendo aqui, que tristeza esse negócio, só você mesmo para gostar de... Não, presidente de público, você. Não, eu acho que quando o time é bom. Eu acho que quando olha o time é bom. Só a imagem de um estádio vazio. É, mas acho que quando o time é bom, porta cheia, vazio. Joga, né? Ele joga. Joga, é claro. Ela teve uma final da Champions com o estádio vazio. É. Uma das piores finais da história da Champions. Você acha que foi por causa da torcida? Claro, claro. Jogador, a motivação do jogador é outra. Sabe, você viu a declaração do Neuer antes do jogo? Que ele falou, olha. É, tem que jogar para arquibancada. Ele falou, olha. Nós vamos lá disputar, mas é um negócio tão sem graça, a gente entra, não tem ninguém, parece que nós estamos começando um treinamento. Isso que ele declarou numa final de Champions League. Eu achei sensacional a declaração dele. Falou, olha, a sensação que a gente tem é que está começando um treino. Entra como se estivesse começando um treino, não tem ninguém no estádio. Vergonha. Bom, tomara que venha a vacina logo e que a gente possa ter o estádio bufando de gente. É, tomara que a vacina venha logo. É. Essa é uma grande torcida, mas hoje. 150 mil brasileiros. Mas hoje, queria só informar, veja, alguns eventos já estão sendo cancelados até para 2021. Hoje, a maratona de Boston foi cancelada. Maratona marcada para abril de 2021 foi cancelada, foi adiada para o final do ano de 2021. Precaução, mas se tivessem certeza, não teriam mudado. Eu acho que até final depois da eleição dos Estados Unidos já tem vacina, final todo, de novembro. Todo o segundo tempo para você. Tomara que tenhamos gols e um jogo bom. Neste segundo tempo, com você, Nilson César. A muito obrigado. Se você tivesse um cabelo igual do Gil, você deixava ele assim pro alto, tá, Vamp? Ah, meu cabelão igual do Gil. Olha lá, Rastafari, né, parceiro? É legal, pô. É, o Gil tá jogando bem. E botou aí o Glorioso América. Monte de substituição. Camisa 20 entrou. Saiu 11 e 11 é o Alê. Vamos ver quem vai saindo do América. Entrou camisa 20. Já pegou tudo. Nossa, que bolso rápido. Você parece o Hamilton. Vamos lá, meu caro Espírito. Saiu, quem mudou? Saiu 9 e saiu também o 11. Saíram Léo Passos e Alê. Entraram o 19, Rodolfo. E o 20, Giovani. Foi não. Giovani e Rodolfo. Os novos do time do América, do time do seu Lisca doido. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. 22 horas e 35 minutos e 40 segundos, horário de Brasília. Vai começar o segundo tempo na Arena do Corinthians, no bairro de Itaquera, em São Paulo. Tudo pronto, o América fica posicionado à minha esquerda, apita o árbitro. Boa sorte a todos nós. Bom futebol pra você. Liga! Me liga! Se liga na Pan! Todo mundo ligado na Pan, Coringão fica à minha direita. América sai! Sai do América, vem João Paulo. João Paulo recolhe o jogo na frente, dentro de campo tem Giovani. Vai tentar chegar, Giovani não deu, vou falar, saiu. Novo lateral pro time do Corinthians bater. Corinthians não muda, Vampeta. Corinthians não muda, o Mancini aposta na equipe que terminou o primeiro tempo. Eu mudaria, eu botaria o Bozelli. Ah, claro, tem que ter um homem de frente ali. Tá 0-0. 0 Coringão, 0 América. Aí vem o novo time da América, vem João Paulo. Ele recolhe, enfia a bola para Giovani. Giovani recolheu, vai pela esquerda, Giovani. Tenta cruzar, Giovani. A bola bateu na zaga. Insistiu no novo time da América. Esse Giovani, será que é aquele Giovani que jogou no Corinthians? Que ele tá no Curitiba. Não, o Giovani Augusto, tá no Curitiba. Tá 0-0, 0 Coringão, 0 América. Vem do novo time do América, vem aqui, vem com o Rodolfo. O Rodolfo tenta a fita, já perdeu. Recupera de novo pro Corinthians. Aí vem Matheus Vital. Vital vai levando pro Coringão, aqui na esquerda. Vital dominou, limpou, ajeitou pra Casares. Casares decolhe pro sul, pra perna direita, vai pro fundo, tentou cruzar. Chegou Vital, subiu, escorou mal. Vital, Everaldo vem do outro lado. Ele recupera pro time do Corinthians. Everaldo, de primeira pra Piton, Piton recolheu, dominou, trabalhou o Coringão de novo, Everaldo de luta, lá na frente, agora pro Camilo, dividiu o Camilo, agora sai escanteio, 4 vai dar saída ali, para deu um tiro de meta, deu um escanteio, fechamos, de Garais Pípolo. É, o Ramiro tava ajudando na marcação, dá um sorriso, mas não gosta muito da marcação do árbitro, né, ele corre muito, mas também tem que jogar mais, né? Porque foi uma contratação cara do Corinthians, né, Nilson? É verdade. Escanteio pro Corinthians, bateu. Toma de tanto o time do Corinthians para fazer a cobrança do escanteio. 43 minutos para acabar. Segundo tempo na arena do Corinthians em Itaquera. Aí o Coringão vai Casares. Casares vai para a cobrança do escanteio. Aqui pela esquerda vai Casares. Dá 0-0. 0 Coringão, 0 América. Casares levantou, subiu a zaga, escurou, tirou dali. Recupera o time do América. Insiste no novo. Brinca o Coringão. Vem Gil. Vem de novo o time do América. Recuperou, vem contra-ataque americano com o Ademir. Ademir vai chegar, meteu a cabeça na bola, ganhou. Abre o jogo na direita, Diego Ferreira. E sentiu o América, Pitão, deu bote pra cima de Rodolfo. Falta do Rodolfo agora. Olha a anca do Rodolfo. Dá uma olhada na anca do Rodolfo. Olha só o tamanho da anca. Ô, louco, é torresmo pra todo lado. Esse come torresmo fim de semana inteiro, meu pururuca. Cara. É a pururuca, Espírito. É. Mas é o artilheiro, olha, cara. O tamanho da anca da criança. Aquele torresmão, ó, desse tamanho. Diga, Espírito. Mas é... Como é que chamava aquele enroladão que você fazia na panela e a galera comia? É, tem fugiu. Um aí que eu vou dizer, uma delícia. Eu vou trazer pra vocês aqui. Não, tô dividindo. Mas é o artilheiro. 4 gols. Mas só joga um tempo. 0-0. 0 Coringão também. Mande o pan. Se comesse menos torresmo, ia jogar o tempo todo. come uma barbaridade. Ó, Casares, falta, vem o braço. O Everaldo tá reclamando. O toque pra cima do jogador. Vem cotovelo, fica caído. O árbitro fica ali pressionado. Diga lá, Espípulo. Muito cheio de gesto o árbitro, né? Se ele achou que foi a cotovelada, ele deu um cartão, então. Ele não precisa ficar fazendo a reconstituição do lance. É, ele subiu antes e tava com o braço aberto. Né? O Casares subiu depois. Não foi nada, meu. Ele tava com o braço acima, o Anderson Jesus. Tem vá, mas... Tem? Não foi nada. Não, mas não foi nessa agressão, não precisa nem acionar, né? Será que tem vá? Tem. Na Copa do Brasil tem? Tem. Ah, tem sim. Eu vi também lá no começo. Vem na minha, brother. Ah, tô na sua, vem na minha, brother. Alô, Botrigato na Pan, Futipa vai na Pan. Produtos, preço, crédito, entrega, montagem, solução completa. Só nas Lojas 100. Ainda bem que tem Loja 100. Ainda bem que tem a Jovem Pan. Tá se arrasando. Zero pro Curitiba, zero pro América. Todo mundo curtindo o futebol da Pan. Obrigado, todo o setor do Brasil, pela massacrante audiência do futebol da Jovem Pan. Todo mundo ligado, todo mundo curtindo. Vai que enjoado, hein? Ah, será que cortou a cabeça do Casares? Tá botando até uma toquinha. Diga, Espípulo. Tá tendo que colocar ali uma proteção. E já sujou toda a touca de sangue. Se ficar vazando mesmo com a touca, vai ficar complicado dele continuar, né? Porque se não estancar o sangramento, não adianta nada, Nilson. É aquela touca de natação. E por que não fazem essa proteção fora do campo? Vamos fazer com ele caído no campo? Isso aí não é muito comum, não, né? Ó a conversa ali. Tá 0-0. 0 pro Coringão, 0 pro América, meu amigo. Você quer que eu confirme o tempo de jogo? Opa, vamos nessa. A Pan informa pra você. Médico chegou lá no Casares, professor. Perguntou qual é o seu nome. Ele Rincon. Aí ficou preocupado. Ah, botou a touquinha, vai sair, depois volta. Agora tá bem, ó. Tá bem o Casares. Eu confirmo. 39 minutinhos pra acabar o segundo tempo de jogo. Arena do Corinthians em Itaquera. É o primeiro jogo da Copa do Brasil. É decisivo do mata-mata. Corinthians 0, América 0. O jogo de volta lá em Belo Horizonte. Ó, Casares da Voltuca, toquinha aí. Aí vem de novo o time do Corinthians brigando. Briga o Coringão com o Fagner, ganhou o lateral. É novo arremesso pro Fagner bater. Lá pelo setor direito de campo. Arremesso pro time do Corinthians bater. Bate Fagner. Sai jogando o curtinho pra Marlon. Marlon recolheu dominou. Tem Gil pedindo seu trabalho. Curtinho pra Gil. Sami Dana, você já usou toquinha de natação, Sami? Olha, eu agora dei uma ajeitada no cabelo para ficar mais apresentável, mas eu usava toquinhas de natação, apesar de não ser um exímio nadador. Olha, as chances do Corinthians são de 33% de sair com a vitória, do América 22% e um empate com 45%. O Corinthians precisa buscar o jogo e precisa chutar no gol. É muito difícil, parece que eles não estão conseguindo até agora. O segundo tempo começou bastante desanimado em termos de scouts das estatísticas. Ah, legal, Sam. Você não era nadador, mas você era centroavante da Hebraica. Já me contaram. Que batia o bolão. A Hebraica é boa, judô, futebol? Ah, mas eu fui, fui campeão paulistano de judô pela Hebraica. Exato. Judô, sim. Mas eu tinha 8 anos. Hoje eu não sei mais nada. É, sim, Sami. Você é Samidana, o nosso Samidana aqui na Pan. Isso sim, eu tô zero pra cá. Zero Coringão, zero também pro América. Você trabalha com o Corinthians, com o Fagner. Na perna direita tem Gil. Trabalha o Curtinho pra Gil. Gil recolheu, dominou, trabalha. Abre o jogo aqui pelo setor, caiu o Tricampo. Vem, Coringão! Vem cá, vai, Feraldo. Chega a zaga da América, tira dali. Você curtindo o futebol da Pan. Aí vem a América. Vem cá, o Ademir escapou da direita. Ademir vai invadindo a área. Ademir chega a marcação pra cima dele. Foi nada. Recupera Marlon, tira dali. Joga pra lateral, Marlon. Arremesso pro time do Clube América bater. Tá pedindo pênalti, foi nada, diga Espípulo. Nada, lance normal. deixou o corpo mole para ser tocado e cair. Tem essa, né? Apesar que a gente vê cada lambança no futebol brasileiro, né? Pênalti que não é, pênalti que é e não é dado. Então, tudo pode acontecer, mas na minha opinião, lance normal. Normal, Nilson, normal. Normal. 0-0, placar 0, Coringão 0 para América. Você curtindo o futebol da Pan no Brasil inteiro. AM 620 FM 100,9. E no YouTube com imagem, você curtindo também. Ademir recebe a falta para cima do Ademir. Falta para América bater. Obrigado, Chico. Foi nada lá o lance, né? Vamos ver. Tem uma outra câmera mostrando. Nada. O Malo foi na bola, usou o corpo. Sabe quem apareceu? O quê? Velho Neymar. Aliás, velho machucou Neymar se machucou hoje. Você vê como é que essas coisas? Tava 0-0, né? Ele se machucou. Saiu o velho Neymar para Paris Saint-Germain, meteu 2-0. É, vida. É, rapaz, esse que é falta. Falta pro América. Aqui pelo tutu direito de campo é falta pro time da América. Bateu o Cássio ali. Olha o Cássio ali. Falta pro América bater. Vai tomar distância para fazer a cobrança. Diego Ferreira. Lá vem a América. Demir bateu para desviada. Sai de casquinha pela liga de fundo. Futebol vai na pão. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus. Da Continental Pneu 0-0, 0 Coringão, 0 também para América, Copa do Brasil. Lembrando que o segundo jogo é a semana que vem, né? Semana que vem é o segundo jogo. O vídeo quer falar, fala aqui na Pan. Coringão hoje ganha, hein? Ganha do América aqui, ganha lá, hein? 2-0 aqui, 1-0 lá. Certeza. Léo de Campinas. O América, vem Giovani recolhe para o time do América, fez o domínio Giovani, voltou o jogo atrás, Giovani trabalhou, tá 0-0, bobeira da zaga do América, é o Vital que chegou, na Baiane para o Coringão, tenta a fim da Vital, vai passando aqui, passa mal, recupera, Matheus Vital, hein, tem os caras aí que são só promessinha, né? Precisa o polimento do tempo para ver se vai dar alguma coisa. 0-0. 0 Coringão, 0 América. Vem Casari. Casari recolhe, trabalha a bola curtinha para Xavier. Xavier recolhe. Ele pisa na bola. Xavier tem Ramiro pedindo aqui pela esquerda. 0-0. Placar 0 para o Corinthians, 0 para América. Aí vem Ramiro. Ele desce. Ele trabalhou de novo. Ramiro vem se embora. Trabalha curtinho para Vital. Vai bater, bateu no bumbum americano. Sobrou para o Ademir. Ademir recolhe, tenta. A jogada do Ademir, vai se embora Ademir. 0 pro Coringão, 0 também pro time da América. Vem trabalhando aqui Ademir. Ademir vai cruzar na boca do gol Cássio. Vai fácil pra bola de Espípolo. É, fez a defesa com tranquilidade no lance anterior, o Vital. Pô, capricha no passe, né? Era um lance que o Corinthians poderia ter uma chance de agredir o gol do Cavicchioli, né? Ele errou um passe de 2, 3 metros ali de novo, Nilson. Passe no chão, rasteiro, um passe fácil, né? Não pode. Olha aí, vem de novo o Coringão. Vem Corinthians aqui. Pela esquerda é Veraldo. Veraldo desce pro Coringão. Será que eu vou gritar um gol do Coringão pra ver a alegria do meu amigo Pampeta? Será o vem gol da América pra tristeza do Vamp? Chora Vamp! A torcida da América quer ver o Vamp chorando. 0-0 pra cá. Vem trabalhando, brigando Zé Ricardo do América e as outras 800 mil equipes do Brasil que torce contra o Coringão. Vem Zé Ricardo, trabalha errado. Recupera o time do Corinthians na metade do campo. Vem Casari. Passou errado, passe errado de Casari. Recupera de novo o time do América. Vem trabalhando no campo de defesa. Vem com o Messias dominou. Olha o América aí. Aqui na direita vem Rodolfo. Rodolfo dominou para Ademir. Ademir dominou, limpou, bateu mal. Ademir. Pampeta, vem cá, eu tô irritado. Tá irritado, pai? Ah, eu fico tá encantado. Tá irritado com o passe errado ou as finalizações? Não, com finalização. É uma vergonha o que está acontecendo com os clubes do futebol do Brasil. Os caras precisam obrigar neguinho a treinar. Liga, Vamp. Tem que começar a olhar o Pedro, o Bruno Henrique, o Gabigol. Esses caras não erram nisso. Se botar na cara do gol... Você conta 2, 3. É. Tem alguns aí no Brasil que se botar na cara do gol, mas a maioria mesmo não define bem. Impressionante. É falta isso, é fundamento, né, Vamp? Fundamento, isso é fundamento, treinamento. Se você não treina, Como é que você vai acertar no jogo? É o que o Rogério Ceni falava. Ah, eu fico batendo uma hora de falta depois do treino. Por isso que eu acerto. Aí o cara que não joga na linha ali não, nem chegava perto pra tentar bater no lugar dele. 0-0 Coringão, 0 América. Aí vem de novo o time do América, protege a bola, sai. Passe errado de novo, Nilson. E é outra coisa impressionante o número de passes errados. Samitana, você tá marcando tudo isso aí nos algoritmos, Sami? É, os algoritmos estão impressionados. Você sabe que no segundo tempo ninguém acertou o gol. Duas finalizações para cada lado, mas ninguém acertou o gol. O Corinthians erra um a cada quatro passes, o que é ridículo para o time profissional. O América erra um a cada sete, pai. O Corinthians, com esse acerto de passe aí, precisa voltar para os fundamentos do futebol, quem sabe na escolinha do Vamp com o maestro Espinto. Ah, muito obrigado, Nilson. É isso mesmo, 0-0, vem Wagner, Wagner recolheu para o Casares, Casares dominou para Ederson, vai marcar, bate na zaga, recupera o América, vem contra-ataque do time do América, contra-ataque rápido do time americano na esquerda para Giovani, chega a marcação, recupera o Cássio quase se complica, toca mal o Cássio, mesmo assim conserta a zaga corintiana, vem Corinthians, vem Germando, faltando o Begawana para Camaro, segundo tempo de jogo, 0 Corinthians, 0 América, Copa do Brasil. Aí vem Dudu, o time do Corinthians aqui, vem com o Pitão, Pitão tem Gil pedindo trabalho, o cursinho pra Gil, Gil recolheu, dominou, desce pro Coringão, vem sim para Gil, 0-0 pra cá, trabalha de novo o time do Corinthians, para recuada atrás, olha aí, para na direita de campo pro Fagner, Fagner vai levando, desce Fagner, tem Gil, trabalha o curto pra Gil, Gil abriu pra Pitão, aqui na esquerda vem Pitão, Pitão recolhe, trabalha a bola, ele domina a bola, ele toca a bola, vem, tocando curtinho para Gil, Gil dominou, volta o jogo mais atrás para o Casares, Casares para o Marlon, Marlon vai levando, Corinthians vem tocando, 0 Corinthians, Corinthians gostando da bala, vem Wagner, vai cruzar a Wagner, para Everaldo, meteu na caixa e caiu, ô louco, assim que meteu na caixa de sapo, diga Espípulo. Mas você aplaude, você gosta dos lances do Everaldo. A TV mostra o replay. Também isso não é a caixa, né? É um envelope o que tem o Everaldo, né? Fraco demais, né? Daqui a pouco ele faz um gol, aos 49 do segundo tempo, né? Nilson vai vibrar, vai gritar aquele gol cumprido. Porque é assim a função do bom narrador. Diafragma. Diafragma avantajado, mas o Everaldo não dá. Só né? Tem um diafragma maior que o meu, que eu conheço. Da sua tia. 0-0. 0 Curicão, 0 América, futebol vai na pan. Loja 100. Os melhores planos e a menor prestação no carnê ou no cartão. Ainda bem que tem Loja 100. Ainda bem que tem a chave, aí vem de novo, vem brigando, trabalhando, Casares, Casares recolheu, domina, enfia para a curtinha para Ederson, Ederson recolhe, trabalha para a curta para Xavier, Xavier dominou, tem Marlon pedindo, Marlon recolhe, tem Ederson pedindo, trabalha o curtinho para Ederson, Ederson abre o jogo aqui na ponta direita, para aberta aqui na esquerda, chega Pitão, uma bola saiu lateral. Você sabe que eu desisti de emagrecer, Vampeta? Pode. Vou contar uma história pra você. Que você Luciano, come aí de permuta? Mano. Luciano, ah, também o negócio da permuta é verdade. Mas Luciano do Vale me contou uma vez, lá no Recife, irmão. Daqui a pouco vou contar a história. Ó, oh, Pitão, Pitão tava de dança. Lá vai Pitão, Pitão recolhe, levanta o jogo pro mato, afasta essa gatilha dali. Ederson chegou, cometeu uma. Falou assim, ó. É o seguinte, eu emagreci muito. Eu já estava almoçando com o Luciano do Vale lá no Recife. Ele tinha uma casa em Porto de Galinhas, né? Aí falou pra mim assim, eu emagreci muito, rapaz, mas porque eu precisava. Mas minha voz foi pro espaço. Eu não sei o que aconteceu, não é mais a mesma coisa. Preciso engordar de novo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, rapaz. Falei, vai que eu emagreça e a voz já era, vira uma gralha. Que gralha é terrível de ouvir. Diga Espípulo! E ó, Ederson vai embora e Ramiro vai embora. Vem aí, Léo Natel, 18. Peraí, Ederson foi embora, camisa número 15 e o Ramiro 8. Leonatel, 18. E Bocelli, 17, que vai embora do Corinthians, não vai jogar, não vai renovar, né? Qual é o outro, Bocelli? Bocelli, 17, e Leonatel, 18. Sabe outro que não pode emagrecer, que perde a graça? Comediante. O Hassum lá, ah, sem emagreceu, graça. Parece outro cara. Sem graça. Né? Ficou sem graça. 0-0 o placar. Mas eu fiquei preocupado então, com o negócio da voz. Continua assim. O cara falou assim. Vozeirão e engraçado. Emagreci muito, fiquei com a voz ruim. Eu falei, pô, já pensou se eu emagreço, fico com uma voz de gralha? Aí não dá. 0-0. Não pode apertar aqui, chega Pitão. Pitão vai brigando. E as permutas? É, e acaba a permuta. Lá vem Pitão. Pitão do Biru. Abre Pitão. Trabalha, joga curtinho Pitão pra Bocelli. Bocelli briga, falta pra cima dele. Sai jogando Xavier de novo pra Casari. Este é Marlon que perde no campo de defesa. Marlon desce pro time do Corinthians. Tem Xavier pedindo também. Rolou curtinho Xavier pra Bocelli. Bocelli abriu aqui, minuto de canhoto de campo pra Pitão. Pitão continua levando, trabalha para, volta o jogo para Xavier. Xavier vem pro Coringão, 0-0 o placar. Vem de novo o time do Corinthians com o Marlon. Marlon toca para na frente para Casares. Casares dominou. Natel pediu um bolão para Léo. Natel chegou por baixo. Zagueiro tira dali. Futebol vai na PAN. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Já vem de novo. Vem de novo o time do Corinthians. Vem brigando, vem trabalhando, vem se armando. Vem com o Wagner, afasta a zaga, tira dali. Contra-ataque é de novo do Giovani. Vem América. O América vem. Ademir pediu, rolou para Ademir. Giovani passou. Lá vem Ademir, vai levando, tenta a fita. Gil para cima dele. Falta do Gil. Falta do Gil. Ele tomou um corte do Ademir, fez a falta. E não dá para chorar, não, meu filho. Falta pro América bater. Vem embora pra área. Esse Ademir é bom de bola, ele é rápido, habilidoso, jogador duro de segurar. Diga Spípolo. O Gil reclama, gesticula, fala com o árbitro. Isso é um absurdo, né? Mas ele usou o braço ali, né? Aí é um cara de 2 metros com um magrinho, né? Valoriza, cai daquele jeito, espalhafatoso. Mas não tem muito papo não, né, Nilson? É o João Paulo que vai bater ali, né? Canhota na bola, Nilson César. Lá vem ele. Lá vem ele para fazer a cobrança. A falta para a América. O Rodolfo na bola vai ser autorizado. Vai levantar, levantou para a desceada. Subiu Xavier. Tira dali. Insiste o time da América. Passe errado no Zé Ricardo. Lateral para o Coringão bater. É futebol, futebol vai na PAN. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus. E aí, velho Vamp? 0 pro Coringão, 0 pro América, diga lá, Vamp! Ô, Nilson, tem algumas atitudes, né, que não é culpa do treinador. Por exemplo, o Mancini, ele mudou o time, botou o time ofensivo. Deixou só o Xavier, né? Abriu o Leonatão de um lado, o Bozelli por dentro, e o Everaldo na outra beirada do campo. E o Matheus Vital chegando. Mas os caras têm que criar também, né? Aí já não é o Mancini, aí cabe a criatividade dos jogadores. Sem dúvida, olha o Leonatel, ele recolhe para o Xavier, Xavier desce para o Coringão, trabalha para o Curtiga para Gil, já, tocando para Pitão, já, Bobinho que fala aqui na PAN, Pitão vai levando, volta o jogo de novo para Xavier, Xavier lá na frente, vem Coringão, vem trabalhando, Coringão para de novo para Xavier, Xavier voltando o jogo atrás de primeira para o Gil, Gil vai levantar, levanta Gil, meteu o bolão na ponta para Fagner, tenta de primeira, Fagner vai para o jogo, lá vai Fagner, vai cruzar, levantou, subiu. Viu o zagueirão, escuro, tiro dali, Messias tira dali, vem contra-ataque do América, vem com o Giovani, e Giovani já perdeu, recupera o Coringão de novo, vem Corinthians, vem de novo, vem com o Casares, Casares desce pro time do Corinthians, fez a volta, tira o corpo, Casares, Casares abriu o jogo aqui na esquerda para Pitão, vai perder, inverte pro Natel, é o Natel, vai subir, subiu o garoto, subiu também a zaga, João Paulo, tira dali, João Paulo, vem Zé Ricardo brigou, falta, falta. Tá no meio campo, o Bidi quer falar, ele fala aqui na PAN. Opa, vamos nessa! Aqui é Flávio Gaia de Los Angeles, Califórnia. É, mestre Nilson César, hoje é um daqueles dias que você vai ter que consolar muito o Vampeta. Opa, vamos nessa! Obrigado, amigo. Este é o 20 da PAN, sempre participativo, sempre inteligente. Falta pro América de Galás Bípolo. Falta pro... Ô, Mancini. Mão no queixo. Conversa com os auxiliares. É bom do que isso é pra mostrar que é intelectual. Normalmente é o cara que não sabe nada. Não, mas o Mancini sabe. Ele sabe. O Mancini sabe, o Mancini sabe. Normalmente é o cara que não sabe. Ele bota a mão. Pior são aqueles que tapam a boca, né? Aí é trágico. Aí atrás, na frente de novo, aqui pelo Tuturu Canhutri Campo Teste, o time do Coringão, uma falta marcada. Futebol, futebol, futebol, vai na pão! Loja 100, a entrega mais veloz do mercado, de presente pra você. Ainda bem que tem Loja 100. Ainda bem que tem a Jovem Pan. Obrigado, gente. Obrigado, torcedor do Brasil. Obrigado, torcedor brasileiro, pela massa grande. Massa grande. Massacrante audiência do futebol da Jovem Pan. No Brasil inteiro, só da Jovem Pan. Vem do novo time da América. Vem trabalhando da América. Vem se embora. O Giovanni pediu. O América vai chegando. Ademir pediu. Cássio. Como um gato sai do gol para fazer a defesa. Pega Cássio, goleirão. Sai jogando curto aqui para Everaldo. Pelo setor canhoto de campo. Desce o time do Corinthians. Para Matheus Vidal. Vidal recolheu para Bocelli. Bocelli na ponta para Everaldo. Everaldo vai pro fundo, vem Coringão, ele é predestinado, lá vai Everaldo de primeira, recebe para Vital, Vital dominou para Casares, Casares tem Wagner, tem Natel, rolou pro Natel, vai cruzar mal, vem Everaldo, do outro lado chega Everaldo, recupera pro Coringão, Everaldo vai cruzar, chegou o zagueiro, tira dali, Ademir, vem pro América, vem contra-ataque da Ademir, mete bola na frente, vem o time do América, falta, falta do Piton, liga Espípola. Só você elogia o Everaldo nisso, desculpa, o Piton toma cartão amarelo, hein? Matou o contra-ataque. Você viu o Everaldo como toma a decisão errada? Ah. Tá concordando? O quê? Não ouvi direito. Ah, não. Como o Everaldo toma a decisão errada. Você viu o cruzamento que ele deu na barriga do adversário? Daqui a pouco sobra uma bola, ele faz um gol quando os caras estão cansados e tal, mas não dá. Normalmente, no um contra um, quando tá todo mundo inteiro ou descansado, não dá, meu. Isso é cara... Ei, Fã, com o time indo contratar um cara em começo de temporada, você contrata um cara desse com o Corinthians bem, com dinheiro pra contratar? Você contrata o Romero, mas não contrata ele. Mas quando o Corinthians contratou o Everaldo, Márcio, ele tava todo mundo bem. Queria. Ele jogou bem no Fluminense. Tava muito bem no Fluminense. Por isso que ele veio pro Corinthians. Se ele jogasse essa bola que ele tá jogando no Corinthians, lá no Fluminense, com certeza não estaria com o Johnny Gonzalez, Everaldo, não podem jogar no Corinthians. Vem Wagner, Wagner recolhe pro Natel, tem um monte que não pode, vai vir de novo, vem Coringão, vem América, bola enfiada na ponta, canhota América vem chegando, vai chegando o Xavier, chegou o Xavier, brigou o Ganhou, o Xavier está jogando pro time do Corinthians, vai lá curtindo, o time do Corinthians vem com o Xavier, Xavier recolhe, trabalha, vai lá curtir o Marlon lá atrás, daí pro Piton, Piton recolheu, dominou o Piton, abre aqui na ponta pro Everaldo, Everaldo vai pra cima, tenta jogada, Everaldo vai por dentro do Lula de primeiro. Vira pra Vital, tenta a fita, falta no Vital, mas que jogador que anda, hein? Ele tenta o corte pra fora. É uma coisa estranha, futebol na pão! Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo pra você. Vai mexer. Oi não, senhor. Sid Cleita, esse pode narrar também, porque tem diafragma. Piton vai embora, Sidney Klein aí com a 16. Vidal vai embora. Cantídio. É bom jogador, mas não dá sequência, né? Cantídio vem aí. Olha, Nilson. O Reis PP tá mandando aqui pelo chat no YouTube, ó. O Nilson é louco. Matheus Cavicchioli nunca jogou no São Bento. Os únicos times paulistas foram Oeste e Guarani. Por isso que eu falei, me parece. Não tinha certeza. Eu sabia que tinha jogado em algum de São Paulo. 0 a 0 o placar. 0 pro Coringão. 0 pro América. 0 América, 0 Coringão. O Brasil inteiro tá ligado. O Brasil inteiro tá curtindo o futebol da Jovem Pan. Liga lá, Vamp. Quero ouvir o Vamp. É, Nilson, aí é a cavalaria, né? O Mancini tirou o Matheus Vital, que já tinha que sair no intervalo mesmo. Né, o Cantígio para mim tem que ser titular do Corinthians, né, atentou poucas oportunidades, é da seleção colombiana, no meu time jogaria de titular, e trouxe de creio no lugar do Piton, porque já está com o cartão amarelo. Piton. Tá legal, alô dona Alexandrina, dona Dina, não está mais entre nós a dona Dina, vai estar tá lá, Liga hoje, eu encontrei o filho dela, Dona Dina. Tá no céu ouvindo. Tá lá ouvindo. Hoje encontrei o filho dela, o Rodrigo Barros. E o rapaz chorou. É verdade, o rapaz chorou porque falou: olha, eu tô te vendo aqui e lembrei de imediato a minha mãe que eu via todos os jogos do Corinthians pra você. Você dá um alô pra ela hoje à noite? Eu falei com o maior carinho. Hã? Não, não, ela faleceu já há algum tempo. A dona Alexandrina. Um beijo então à senhora aí em qualquer lugar da espiritualidade. Todo mundo ligado na Pão. Rodrigo Barros, seu filho tá ligadão. Alita Barros também. Obrigado, gente, pelo carinho. Alô, José Domingos Alves, também ligado no futebol da Pan. Tô grandes corintianos ligados no futebol da Jovem Pan. Tá 0-0. Zé, vai, pega lá a listinha pra mim. 0 Coringão, 0 pro América, você curtindo a Pan. Faltando quase 30 minutos pra acabar. 0 Corinthians, 0 América. É o papel branco aí. Vem de novo, vem trabalhando, brigando. Aqui pelo centro direito de campo, Giovani. Insistiu, América brigou. Não, na parte do fundo, lá vem América para a meta aqui. Pelo centro direito de campo para Ademir. Ademir recolheu, tenta a finta, Ademir. E fica para a curtinha aqui pela direita. Isso, meu filho. Para a requadra, saiu para a lateral. Olha que monte de corintiano aqui. Alô, Patrícia Russo da Jung. João Gandolfi da Flora. Marcel Sérgio Bock da Embeleze. Cláudio Calim. Ligado na Pan, Pablo Zadiro, Alexandre Ferreira da Serra, Eduardo Chedi, cartão elo, Eduardo Romagnoli, Ceará, da Ceará, Eduardo Chedi, do cartão elo também, todo mundo ligado, Oswaldo Ramos da Peugeot, todo mundo curtindo o futebol da Jovem Pan, porque futebol, futebol, futebol é na Pan! Loja 100, o melhor atendimento com todo o carinho que você merece. Ainda bem que tem Loja 100. Vai, Boris, pode ir, meu filho. Aí vem de novo, briga de novo, o time da América, vem trabalhando a América, para na frente. Recolhe, toca a bola curtinha, pelo setor canhoto de campo, tenta a fita, chega a Fagner, Fagner dominou, afasta a zagatina da linha de qualquer maneira. Vem por baixo, Gil, o Gil recolheu, trabalhou aqui na ponta para Everaldo, Everaldo domina, tenta jogar de Everaldo, brigou pela parte de para Everaldo, a bola voltou, trabalha de novo o time do Corinthians, falta, vem no meio campo, falta pro Coringão bater. Diga lá, seu Espípolo! É, tá meio sem graça, hein, Nilson? O Corinthians vai empatar em casa? É pouco, Cantinho, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. Enfiou o Sidney, Sidney cruzou, Léo Natel, segundo, afasta a zaga, tira dali. O América faz 5 jogos e tá só vencendo. Agora tá empatando. Aí vem Cantinho, Cantinho pra Sidney. Sidney vai cruzar, cruzou, subiu o zagueirão. Afastou o time do América, tira dali com o Messias. Na bola volta ainda. Recolhe o time do Corinthians, vem com o Gil. Gil dominou, abriu lá pra ponta pra Natel. Natel ajeitou. Vem Coringão, vem pelo setor direito de campo. Vem Corinthians que meu coração quer bater preto e branco. Aí vem de novo, vem bater ao Alvinegro. Aí vem de novo Corinthians com Casares. Chega Casares, Messias, tira dali. A cara do Vampeta, hoje ele tá meio desacorçoado. Dá 0-0. E é pra ficar mesmo, viu, seu Vampeta? Muitos passos errados, né? E pouca criatividade, ó. Olha o nome do goleiro do... Você nem usa mais o nome do goleiro do América, né? Tem nome italiano. Quem é? O Cavicchioli? Cavicchioli, né? Bom é goleiro. Nome de prato de comida, pá. Não, tem um espumante assim, né? É, sei lá o que é. Mas é italiano. É o nome italiano. 0-0 pra cá. 0 pro Coringão, 0 pro América. Lá vem Dirugo. Trabalha Dirugo, o time do Corinthians vem te armando. Aqui pela esquerda de campo pra Sidney. Sidney recolheu, dominou, ajeitou, desceu pro Coringão. Lá vem Sidney, volta o jogo pra Marco. Marco recolhe, trabalha, para no campo de defesa. Vem de novo, o Coringão vem com o Casares. Casares domina, trabalhando lá na frente. Vem-se embora. Trabalha, bola pra Casares, afasta a zaga, tira dali. Recupera Cantinho. Cantinho tenta a fita, brigou o Cantinho, sobrou aqui na esquerda, lá vem de novo o time do Corinthians, vem se armando com o Cantinho, Cantinho domina, abre o jogo aqui na canhota, vem Everaldo, Everaldo domina, tenta a fita, Everaldo chega a marcação, recupera o time do América, vem tentando jogar, Everaldo fica na marcação, caiu o zagueiro americano, caiu de Galás Pípolo. Você vê, o menor lado do campo que tinha é pra onde ele foi. Ó, Mancini, você quer falar? Calma pra mim. Apita o jogo dele. Claro que foi falta. Claro que foi falta, Mancini. O Everaldo puxou a bola pro lado menor. Fecharam a porta para ele. Ah, outro dia que você ficou pegando no pé do Everaldo aqui, ele decidiu, hein? Aí, ó, como ele puxa pelo pescoço ali. Ele é predestinado. Então, tô puxando, pegando no pé dele pra ver se ele faz um gol de novo. Porque 0-0 é péssimo o resultado pro Corinthians. Só o Wagner Mancini. E assim é ruim pra mim porque eu não solto da minha voz, Espinho. Ah, mas se você... Eu não abro o diafragma. O diafragma tá preparadinho, né, parceiro? Tá preparado aqui. Mas você pode soltar na galeria, igual aquele dia que você soltou e você parou os restaurantes. Eu Todo aguento. Mundo ficou olhando. Ah, uma várzea, né? É. Pensava que fosse uma ambulância. Ah! Todo mundo ficou olhando. 0-0. Lançaram o Coringão, 0-0. Aí vem Gil. O Gil recolheu, trabalhou curtinho lá pelo centro direito de campo. Chega o time da América. Recupera e está jogando o time de Belo Horizonte. Trabalhando com o Giovani. Giovani tenta a fita. Casares ganhou. Casares vai cruzar. Abriu na ponta. Se abaixaram o placar. Jogo de volta em Belo Horizonte. Vem Everaldo. Corinthians quer um golzinho. Trabalhou o Corinthians. Sidney Clay cruzou. Subiu. O Messias está consagrando o zagueirão, hein? É, Sami, quero ouvir já, meu amigo Sami Dana. 0-0 o placar. Lá vem de novo o Corinthians, vem Cantídio. Cantídio abriu lá na ponta direita, recebe Javier, outro jogo para Cantídio. Cantídio desce para o time corintiano, lá vem Cantídio. Recebeu de volta, o Coringão vem chegando. Wagner leva, lá pela direita vai Wagner, voltando o jogo atrás de novo. Javier passe errado de novo. Olha o América, vem contra-ataque do América, numa dessas do América, chega lá. Lá vem Rodolfo, tenta a fita, falta do Gil. Falta do Gil, foi falta. O Marto mandou seguir. Recolhe e volta o jogo, o Sidney Clay. Cássio sai jogando de volta com o Sidney Clay. É, amigo, você quer que eu confirme o tempo de jogo? Opa, vamos nessa. Foi em forma pra você. Faltando, rapaz, deixa eu ver. Faltando um pouquinho só aí. Faltando 9. 9 pra acabar. Miguel Nassel vai cruzar na boca do gol. Basta para Porto de Sanção do gol. Vem do outro lado aqui. Saiu resvalada essa bola. O Mancini está reclamando posse de bola do Coringão. Faltando 9 para acabar. Primeiro tempo tudo igual. Corinthians 0, América 0. Cartão amarelo pro Everaldo de Galás Pípolo. Ué, ele tá reclamando do escanteio. Deu desvio, é. O Mancini também. Falou até uma coisa cabeluda ali. É comigo que você quer falar agora? É comigo e meteu um palavrão no final, né? Amarelo para o possante Everaldo Pitini Favara. Toma amarelo. Toma amarelo. Cartão Mas foi escanteio, foi. Ele tocou o goleiro, né? E o goleiro tocou. Tá vendo injusto, aí. Ele toca nitidamente na bola, né? Injustamente, tá bem de novo, vai brigando a América, bola saindo, perseguindo, meu filho. Tava reclamando com razão. É melhor do perseguido, passa. Claro, tava reclamando com razão, rapaz. O Felipe até mesmo dividiu, saiu lateral. Luan, diga. Vem aí, Luan. Se chegar acordado, pode ajudar. Se chegar soneca. Essa hora, 11, 12 da noite. Sei lá. Até criança na pandemia tá dormindo mais tarde, hein? Ah, eu durmo cedo, ó. Você? Moro no sítio, sabe como é que é? Cigarra, né? Eu venho de novo, eu venho Zé Ricardo. Zé Ricardo domina o ponto, jogo atrás, bola de presente pro goleiro Cavicchioli. Ó, goleirão Cavicchioli. Levanta Cavicchioli de perna dele, tá levantando lá pra frente. A bola sobrou, vem chegando a zaga do Corinthians com o Marlon Manuco, recua atrás, chamando o Cássio. 4:38, Samitana, tá 0-0, meu filho. É, tá 0-0, a chance de ficar nesse placar é 68%, o Corinthians tem 19% de chance de conseguir um golzinho e levar a vitória, e o América 13% de chance de sair com a vitória. Jogo ainda indefinido, mas muito fraco no segundo tempo, nem um chute em gol de nenhum dos times. No segundo tempo, o Corinthians chutou 14 vezes no primeiro tempo, finalizou 14 vezes, agora finalizou só 3 no segundo tempo. O América, que finalizou 4 vezes no primeiro tempo, finalizou só 2 no segundo tempo. Faltou energia, Nilson. Vai sair o Casares. Vai entrar Luan, número 7, no Corinthians. Luan, tá aí já no jogo. Ele desce pro Corinthians. Lá vai Luan, fez a finta pro time corintiano, vai levando e enfiou na frente pro Natel. Briga Luan, briga Natel. Agora sai o lateral pro Coringão bater. Vai Natel, Léo Natel. Na pela direita vai chamar o Fagner. Fagner vai pra cobrança, não viu, sentiu pro Luan. Luan domina pro time do Corinthians de primeira pra Léo Natel. Lá vai Léo, fez a finta, Léo Natel cruzou, Razão que afasta a zaga, voltou Luan. Agora soltou pra Xavier. Xavier Pecuari, de primeira essa bola vem Coringão, lá na frente olha aí o Sidney Clay, vai bater cruzado, levantou, afasta a zaga, chega a Fagner do outro lado, vai cruzar, cruzou pra trás, pra Cantillo, Cantillo de cabeça, recupera o América, olha o contra-ataque do América, chega Sidney Clay, Sidney Clay dominou, fez a domínio pro time do Corinthians, volta o jogo curto pro Mano, Mano recolhe, quase 40 minutos, segundo tempo 0-0, faltando 5 e meio pra acabar, daí a bola pra Fagner, Fagner pra Xavier, Xavier ajeitou, vem Cantillo, limpou Cantillo, bateu Cantillo, bate na zaga, vai saindo, tocando a bola aqui, obrigado torcedor do Brasil, a bola de novo aqui, pelo setor direito de campo, vem trabalhando, vem brigando, curtindo o futebol, acabou em todo o Brasil, 0-0, 0 Coringão, 0 América, é amigo, não entendi nada aqui, você curtindo o futebol da Pan, o Panameta, pelo setor direito de campo, vem Cantillo, Cantillo recuare, enfia o jogo na perna direita, rasga a sacadinha dali, todo mundo ligado no futebol da Jovem Pan, alô meus amigos corintianos, Osmar Basílio da Universidade Drummond, Mário Belo, Universidade Drummond, Leonardo Birro, da JBS, ligados no futebol da Pan, alô Marcel Zago, Rodrigo Munareto, da Pizza Hut, Fernando Giulianelli, todo mundo curtindo o futebol da Pan, por enquanto 0-0, aí vem do novo Corinthians, bola cruzada, sai, escanteio pro Coringão bater, Corinthians quer um golzinho, quer a vitória, sabe que é importante, né, Pimpolo? Oh, esse empate não é bom não, porque... vai jogar a partida de volta lá sem nenhum gol. Lá vem Corinthians. Gil vai subir. Afasta a zaga. Tira dali. Rasga a zaga do América. Joga a partida de volta no estádio Independência. Quarta-feira já. Quarta que vem. Lá vem de novo o América. Trabalha o time do América. Vai com o Fabinho. Ele recorre. Enfia o jogo atrás. Antes de um toque. Ele deu um toque de mão. Jogada parada. Velho Bump. Quase 4 para acabar. 0-0, Bump. É, o América agora só se defende, né, Nilson? É, o Corinthians... tem a posse de bola, você vê que a gente não falou nem no nome do Cássio, nem no nome do goleiro do América, poucas oportunidades, ninguém criou nada, em 90 minutos, muito pouco futebol. Tá falado, já, agora entendi bem de novo, Natel, Natel com a 40 vida, vai pro fundo, Natel vai cruzar mal, futebol vai na Pan! Participe da promoção Mil Motivos para Viajar, da Continental Pneus. É, tá bem a coisa. Tá feia, agora vai mudar a América de novo. Dose dupla no time do América. Os técnicos tentam, né? Os caras não respondem, o Vampeta tem razão. O jogador precisa responder dentro de campo. Vai sair quem do América? Vai sair Ademir. O Ademir vai embora, vai entrar Marcelo Toscano. Marcelo Toscano vem aí com a 17. E vai ter mais uma ali. O Neto Perola... vem aí no lugar do Felipe Azevedo. Neto Perola no lugar do Felipe Azevedo, Nilson. Qual é o número do Neto? 23. Neto Perola. O Bidi quer falar, ele fala aqui na Pan. Fala, Nilson César, secador. Fala, Vamp. Vamos que vamos, Vamp. Joga álcool na cabeça desse careca. Brrr, aqui é Corinthians. Brrr, aqui é Gambá. Rafael Oliveira de Cobilândia, Vila Velha. Vai, Timão! Cada figura. Alô, Vila Velha, no Espírito Santo, ligado no futebol da Pan. Futebol vai na Pan! Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito super fácil, direto das lojas. Ainda bem que tem Loja 100. Quase 11h20 da noite, você ligado no futebol da Pan. 0-0 pra cá. Bem-vindo do time do América. Trabalha pelo setor direito de campo, time americano. Lá vai o camisa 19 do América. Vem trabalhando aqui. Giovanni pediu, Rodolfo pediu também para a cruzada. Cruzada e sai direto linha de fundo. Wagner dividiu, a bala saiu. Vai dar escanteio, tiro de meta aí. Diga lá, Espímpolo. É, tá reclamando ali com a arbitragem de um puxão ali do Everaldo, né? É só tiro de meta, né, Nilson? Puxão de cade lá, todo mundo bota a mão no outro. Ó, América aí, invade a área, Verola cruzando a boca do gol, e o gol tocado pro gol, é gol! Americano de carrinho botou pro fundo do gol. América sai na frente, o Toscano é, rapaz, esse Marcelo Toscano é quem tocou e bota pro fundo do gol. O América sai na frente e deixa o Corinthians numa situação delicada. Nem veja, Vampeta. América 1, chora, Bambi. América 1, Corinthians 0. E agora, Cássio? Vai buscar! Pra toda a gente americana, pro Toscano. E pra mais ninguém. O Toscano que meteu pra dentro, Espímpolo. É, mas foi falha do lado esquerdo ali do Corinthians. A reposição do Cássio. Tinha por ali o Luan e também ali o Sid Clay. Ninguém foi pra bola. Eles ficaram olhando. E aí o América tomou a bola, bola enfiada, pegando Verola. Todo mundo ali olhando. O Fagner já estava desarrumado e o Toscano só bateu na saída do Cássio. Erro na saída de bola do Corinthians. Errou o Corinthians. E aí o América aproveitou com o Lisca doido, que é desvalorizado por muitos, enquanto outros são super valorizados, né? O América vai lá e faz o gol. A cara do Vampeta, a cara de bola. Mas nem quer ver. Tô com dó de você, Vampi. Não, Nilson. Você vê que o Lisca, né? Você vê as mudanças. O Lisca acabou de fazer a mudança e o América faz o gol. No Corinthians, né? O Mancini muda e o... Não cria nada o Léo Natel, né? Tá difícil. Não cria, não. Mas que xarope, rapaz. É tudo esses bimbos. 1-0 pra cá. 1-0 pra cá. Tá na frente o time da América. Estamos a 49. Faltando 3 minutos e meio pra acabar. Aí vem de novo o time do Corinthians. Vem com Gil. Gil recolheu, dominou. Trabalhou essa bola. Aqui vira o setor esquerdo. Ele ganha. Kiev quase viu só nascer quadrado. Lá vem de novo com o Luan. Luan recolhe. Enfim, a bola no meio. Briga pela passe. Ele vale o ato. Deu uma falta. Falta em cima do Cantillo. Pelo menos um empatezinho que é o torcedor corintiano. Falta a batida. Aqui na esquerda vem Everaldo. Vamos a 49. Vem Everaldo. Everaldo domina, trabalha a bola para o time do Corinthians de primeira semana. América na frente, 1-0. Marcelo Toscano marcou para o América, 1-0. O América está conquistando a sua 6ª vitória consecutiva. 6ª vitória consecutiva. Bola para Gil. Gil recolheu, dominou. Trabalhou e tocou. Aqui na esquerda, aí vem de novo o Corinthians. Rasga, zaga, tira dali. Vamos, América aí. Vem contra-ataque do time do América. Bola aberta na esquerda do Toscano. Vai aparecer lá pelo setor canhoto de campo. Vem Toscano, fez o domínio. Prende bola para o América. 47,5. Zé Ricardo pediu. Pulou para Zé Ricardo. Chama a falta, Zé Ricardo. Volta o jogo atrás. E de novo a bola para o Juninho. O Juninho troca a bola. O América tá certo. Tocando a bola. Vem Zé Ricardo. De novo descendo o time americano, bola aberta, quase 48, leva a bola pro fundo, Toscano, pode até bater, arrumou, bateu, Cássio pegou, diga Espípolo. Ó, nossa, palavrão ali, vai F 3 pontinhos, deve ter sido pro Sid Clay, que foi do lado esquerdo ali, tá bravo o Cássio, e não dão opção pra ele jogar, né? Futebol vai na Pan! Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo pra você. Ciberola é bom de bola mesmo. Faz tempo que ele é bom, né, Vampeta? Ô, Nilson, vamos fazer uma ressalva. Todo mundo vê assim o biotipo de atleta, né? Mas o que o Rodolfo correu e jogou, que todo mundo falou que você falou o diafragma alto. Não, não, falou ele... que o porta-mala era gigante. Gigante. Gigante. E bacon. Muito mais, ó. Bacon. Mas rendeu... tem o porta-mala que eu vou mas rendeu amarelo muito... pro Berola. Mas rendeu muito mais do que o Everaldo, que é magrinho, do que o Natel. Falou que era pururuca. O Luan. Ó, o que ele jogou. Torresmo. Não, mas é Torresmo. Eu vou trazer pra vocês aqui, ó. É, o que... mas o que ele jogou. Sorocaba tem esse tamanho. Tá lá em campo inteirão e correndo. É aquela, aquele ditado: cavalo tem barriga e corre. É isso aí. Saiu Diego Ferreira. Entrou Felipe Augusto, 21. Quase 49, 48 e 50. Felipe Augusto, camisa 21. Entra no time da América. Tá vendendo aqui pelo setor direito de campo. Desce o time corintiano. Apita o árbitro! Nem veja, Vampeta! Nem veja, Vampeta! Acabou! Fim de jogo na Arena do Corinthians e deu América! Um time da Série B, o América, vence o Corinthians pela Copa do Brasil e vai decidir em casa. Pode até perder de 1-0, que ainda vai para pênalti. É, amigo, o América vence 1-0. Gol de Marcelo Toscano. Vital dessa final, seu Espípulo. Ele mostrou o lance novamente. O Luan, o Cássio poderia ter batido melhor o tiro de meta, né? Mas o Luan das costas pro lance. Acabou de entrar. O cara tá cheio de fôlego. Ele tá saindo, mano. Olha o bico do Cássio. Xingando Deus e o mundo. Olha o bico do Cássio. O cara acabou de entrar. O Luan acabou de entrar. Tá cheio de fôlego. Garoto, é novo. Jovem. Ganha uma nota por mês. E numa nhaca, uma tiriça desgraçada. Ah, não entra na minha cabeça. Tem algumas coisas que não entram na minha cabeça. Não dá. Ah, mas é, tá, sim. Sua cabeça é boa. Você é um bom menino. Não, não adianta puxar ainda... o saco que eu não vou tirar. Não, ainda você está livre. Ainda você está livre. Não quer tirar, você não tire. O problema é seu. Olha, dentro de 3 minutos, fala. Tinha situações piores aí, né? É lógico. Tava lá no sol nascendo quadrado e veio com essa conversa. Dentro de 3 minutos. Volta! Fim de jogo aqui na Pan com o Vanderlei Nogueira. Até já. Futebol Jovem Pan. Oferecimento, carnezinho é nas Lojas 100. Crédito super fácil, direto das lojas. Ainda bem que tem Loja 100. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus. Jovem Pan. Morning Show agora tá de cara nova. Sua revista multiplataforma com os assuntos mais falados da semana. Política, entretenimento, música e tudo que tá bombando nas redes sociais. E claro, né? Muita polêmica e discussão com esse time que não tem medo de expor sua opinião. Isolar o Brasil todo, às vezes não é exatamente necessário. Depois daquela fracassada tentativa de bloquear ruas e avenidas... Ele não poupa ali adjetivos, ele fala o tempo inteiro sobre isso. Todo mundo agindo assim, acaba se criando valor. Te convido a vir com a gente, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan. E também no aplicativo da Panflix. Futebol Jovem Pan, informação e comentários com um time de craques que tocam de primeira. Que quarta-feira, hein? O Santos empatou. 0-0, Santos e Ceará. Pouquinho depois, o São Paulo perdeu em Buenos Aires, Copa Sul-Americana, por 3-2, no finalzinho. E agora, o Corinthians, dentro de casa, em Itaquera, perdeu para o América do professor Lisca Doido. Lá vem de novo aqui, pelo setor direito de campo, desce o time corintiano. Apita o árbitro! Nem veja a Vampeta! Nem veja a Vampeta! Acabou! Fim de jogo na arena do Corinthians e deu o América! Um time da Série B, o América, vence o Corinthians pela Copa do Brasil e vai decidir em casa. Pode até perder de 1-0, que ainda vai para pênalti. É, amigo. O América vence 1-0. Fim de jogo. A partir de agora, entrevistas, opinião, discussão, fim de jogo, a explicação de quem perdeu e a alegria de quem ganhou e todos os detalhes que marcaram mais uma jornada da melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Fim de jogo. Oferecimento, produtos, preço, crédito, entrega, montagem, solução completa, só nas Lojas 100. Ainda bem que tem Loja 100. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus. No ar, mais uma edição do nosso Fim de Jogo para você, com a marca especialíssima de Lojas 100. Você pode ligar para cá. Você, torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, que joga amanhã. Nós temos aqui já aberto o telefone para você, 28709707. Nas redes sociais, torcedores do Corinthians estão chiando e os do São Paulo também. Deixa eu atender o ouvinte aqui na abertura do programa. Alô, boa noite. Boa noite, Vanderlei. Quem fala? É o Denis. De onde, Denis? Pirituba. Torce pra quem, Denis? Esse time ruim do Corinthians aí, Vanderlei. Tá aqui o ombro. Pode falar, o que você quer dizer? É, falar o quê, né, Vanderlei? Time ridículo. O que que adianta ficar fim de semana sem jogar, chegar no outro durante a semana e não joga nada? O que que eles estão treinando, Vanderlei? O que que eles fazem o dia inteiro lá? Um abração pra você, viu? Obrigado por ter ligado. Eu falei pro Vampeta, acho que no programa de hoje. Falei, Vamp, hoje. O professor teve tempo pra afinar a orquestra. Mas parece que a coisa não andou. Vamp, começa com você. Você viu que todo mundo querendo saber o que você tem pra dizer. Diga, Vamp. O torcedor tá certo, porque a gente cobra assim de semana, né? Os treinadores querem semana pra treinar, né? E aí você tem e não muda nada. Eu acho que nem é culpa do Mancini. O Mancini botou o time pra cima, pra frente, a escalação mesmo. Né? Depois ele muda, deixando só o Xavier, abre o Natel de um lado, Bozelli do outro, Everaldo, Casares, né, e Matheus e tal. Quer dizer, é um time pra ir pra frente, mas só que eles não embalam. Aí já é problema do atleta, não é culpa do jogador, não jogou. No segundo tempo, o goleiro do América, que tem um nome, até eu falo pro Nilson, um nome italiano, não pegou na bola, pessoal. Não teve um chute no gol, nada. E o Lisca Doido, que vem fazendo um belo trabalho com o América na Série B, é o segundo colocado, dá um passo grande para poder passar a próxima fase da Copa do Brasil. Vamp, mas tinha opção no banco, você acha? Ó, as opções, quando a gente fala assim, ó, se você botar o Xavier, o Gabriel e o Rony junto, você vai dizer, pô, esse time aí é um meio campo defensivo, é um time que tá jogando na retranca. Mas quando ele abre o Natel, dentro da qualidade do Natel, o Everaldo e o Bozelli, com dois meias chegando, você tenta botar esse time pra frente. Só que os caras não vão. Aí já não é culpa do treinador. As intenções e o pensamento do Mancini é boa. Só que os atletas não embalam. É isso aí. É um drama que outros já tinham enfrentado, né? O Coelho, o próprio Thiago Nunes, né? Tem um pensamento ofensivo, mas os caras não vão. Nilson, quero ouvi-lo sobre o jogo que você narrou, deu a América do professor Lisca, e agora a gente entende que não vai ser nada fácil pro Corinthians na toca do Coelho. É Coelho, né? Na toca do Coelho. Estádio Independência. É o estádio dele. Vou dizer uma coisa, é irritante, os caras não sabem chutar gol. É fundamento, os caras erram passe de 2-3 metros, sabe? Então tem um monte de jogador ali que não dá pra jogar no Corinthians. O Spimpolo falou durante a jornada, e tem toda a razão, tem um monte de jogador que não tem condição de jogar no Corinthians, sabe? O Corinthians é muito grande pra ter um time tão ruim. Então eu penso assim, o Corinthians vai lutar até o fim do ano pra se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Não vai ser fácil, não, a vida do Corinthians. Quer saber se vai ser eliminado da Copa do Brasil? Você já sabe? Já era. Calinho já te avisou, Calinho? Já era, mas não tem chance. Depois não paga, né? Fácil. Qual é a chance de reverter? Então pode comemorar. Corinthians 2-0. A chance de reverter fora de casa é zero. A chance de reverter a situação é nenhuma. Legal. Vamos para um rápido intervalo. A gente continua aqui com você pelo nosso canal no YouTube, que é, atenção, o Jovem Pan Esportes. Nós continuamos aqui. Vamos no ar, AM e na FM, um rápido intervalinho, mas pelo YouTube a gente continua. Já já voltamos. Márcio Espímpolo, conta pra nós o que, que ele achou de tudo que aconteceu, queremos ouvi-lo. Diga, Márcio. Horrível. É um prazer tê-lo aqui de volta. Ah, muito obrigado, Vanderlei. Solto. Tava até pedindo. Livre, leve, solto. E até pedi um rádio a pilha pros amigos. Vanderlei, o time do Corinthians é horrível. É, apesar dos elogios do Nilson, alguns atletas, como o Everaldo, por exemplo. Não dá, Vanderlei. O cara pode fazer um gol aí aos 49 em um jogo e tal, mas o comum dele é isso aí. O comum dele é isso aí, entendeu? Você esperar que um cara desse vá decidir um jogo sempre... E foi com a América da segunda divisão, Vanderlei. Não é com um time de primeira divisão, não. Um time parelho, um time do mais alto. É bem treinado o time. O Lisca faz um time acertadinho, faz o time correr... Mas parece que o time de primeira divisão era o América jogando, chega com mais qualidade, tocando a bola à frente. O banco do Corinthians, os caras entram com manhaco. Só que tem um detalhe, vai pro terceiro mês sem ver a cor do dinheiro, a boleirada. Já tá nisso, já tá no terceiro mês? É, pelo que o Tebas disse aí, hoje pela manhã no Camisa 10, eram 2 meses, se virar 1 mês é o terceiro. Pesa, né? O cara que trabalha tem que receber, né? Jogador de futebol não gosta disso. O Vampeta conhece aí o André Sanches melhor do que nós. O que ele fala, os caras atendem e cumprem e acreditam na palavra dele. Mas toda hora isso, tem uma hora que não cola mais, né? Mas você acha que é por isso? Sempre o dinheiro do Pedrinho não chegou, né? Todo mundo tá dependendo disso. Mas como tá dependendo se era o ano que vem o pagamento? Ah. Tentaram antecipar. Então daqui a pouco a crise do Corinthians, a culpa é do Benfica? Eu nunca vi isso na minha vida. Mas a crise financeira, administrativa, a gente conhece. Não, mas não que é do Benfica a culpa. Mas não acredito, não. Eles estão tentando negociar, recebendo antes, mas um valor menor. Mas pela vantagem de receber antes da hora. Até aí é uma outra conversa. Eu não acho que o time joga mal por causa do salário atrasado. Não, claro. É porque é ruim mesmo. Não. Joga mal porque os caras são ruins. Claro que precisa. Mas dá pra fazer melhor mesmo com um time ruim, sabe? Não dá pra... O Ramiro é mau jogador? Não é. O Cantídio é mau jogador? Não é. O Gil é mau jogador? Não é. O Fagner é mau jogador? Não é. O Cássio é mau jogador? Não é. Não é. Pô, o Bozelli não joga bola? O Jô, tudo bem, tá machucado, não jogou, mas não é mau jogador. E o Luan? Ah, esse é uma nhaca desgraçada, Vanderlei. É impressionante. O Luan é um cara que você vê... Ele sem sorriso no rosto, o técnico manda ele entrar, ele entra andando. Ele já entra com cãibra, Vanderlei. Eu acho que o Cássio saiu xingando ali, foi com ele, viu? Mas lógico, a bola foi pra ele. Xingando... É porque ele tava no lance. O Cássio deu um monte de palavrão. O Luan tem cãibra dormindo. O Luan tem cãibra no aquecimento, ele tem dor se aquecendo. Ele tem, sabe, é o cara que entra, o técnico deve ficar numa motivação. Vem, Luan, ele já faz assim, ó. Sabe, careta, uma cara de má vontade. Ele já te desmotiva na entrada. É um cara que você fala, pô, isso aí não vai fazer nada. É duro, Vanderlei. Não é fácil a vida do Corinthians, não. Também acho. 28709707, 28709707. Você pode ligar pra cá, a gente quer ouvir você. Você é torcedor do Corinthians, torcedor do São Paulo, o pessoal tava preocupadíssimo aí. Ah, mas é uma vitória simples. O São Paulo tem uma vitória simples e resolve o problema. É, É verdade, uma vitória simples contra o Lanús no Morumbi. O torcedor do São Paulo já teve exemplos anteriores que mesmo com vitória simples ou com partidas teoricamente fáceis antes da bola rolar, a coisa ficou complicada para o São Paulo. Evidentemente, aí a situação pega para valer. Nós estamos ainda pelo nosso YouTube, né? Tá. Então a gente vai só dizer o seguinte para você. Vou atender o ouvinte. Alô, alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. 28709707, 28709707. Você liga para cá e participa do nosso programa. Só lembrando para você que o São Paulo empatou primeiro, depois tomou um golzinho na virada. E daqui a pouco nós vamos mostrar o que é que o professor Fernando Diniz disse. Alô, alô, boa noite. Boa noite, Vanderlei, tudo bom? Quem fala? É Luiz de Guarulhos. Torce para quem, Luiz? Seu ouvinte acertou, torce pro Corinthians, pra essa coisa que nós vimos aí. Não, não. Queremos ouvir, Morris, dá pra aumentar um pouquinho mais a... pode não, falar, Luiz. Não a instituição, claro, mas essa coisa que nós vimos hoje aí, pelo amor de Deus. É culpa do Andrés, tem 80 jogadores contratados, tudo pra agradar empresário, e tá essa coisa aí, infelizmente. Esse ano aqui é brigar pra não cair só e ponto final, viu? Tá bom, um abraço a todos, hein? Abração pra você também, obrigado por ter ligado. Atenção... Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Oi, é Alberto de Joanópolis. Torce para quem, Alberto? Corinthians, infelizmente. É, a noite não vai ser fácil, não. O que você tem para dizer, Alberto? Olha, acontece o seguinte. Eu tenho 68 anos de idade e eu... tive o prazer e a felicidade de ser um boleiro, de ser um jogador de futebol. E me dá vergonha, e eu sinto... Cortou o homem, coitado. Alô? É, a vergonha era tão grande que ele desligou. Alô, boa noite. Muito boa noite. Quem fala? Eduardo Cavicchioli Pinto. Diga, Eduardo. Estou acompanhando vocês, estou em João Pessoa, minha solidariedade e ânimo ao Vampeta. O Corinthians não é um simples time, é uma grife. Então o que acontece? São altos e baixos, só que precisa união e entusiasmo dos jogadores. Obrigado a você que está em João Pessoa. Um abração para você. Alô, alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem fala? É Vanderlei? É, quem fala? Oi, Vanderlei. É Alberto de São Paulo. Vanderlei. E torce para quem, Alberto? Eu sinto tanta vergonha desses jogadores de futebol de hoje. Eu que fui também jogador de futebol, eu não avancei na minha carreira por uma série de contusões. Mas quando a gente chegava no vestiário e tinha alguém fazendo o corpo mole, a gente sentava, peitava o cara e falava, vamos jogar ou não vamos jogar? Esses jogadores de hoje, contratados a pão de ló, com as melhores refeições, com vitaminas, e vivem nessa nhaca violenta, Vanderlei. Abração para você, viu? Obrigado por ter ligado para cá. Eu quero dar um recadinho para você dos pneus Continental. Quem aí está sonhando com uma viagem, claro que com toda a segurança? E que tal ganhar R$1.000 em descontos para viajar pelo Brasil e ainda deixar o seu carro de pneu novo? É só comprar 4 pneus Continental, mais serviços, e cadastrar a nota fiscal no site milmotivoscontinental.com.br. milmotivoscontinental.com.br. Fazendo isso, você ganha R$1.000 em descontos para usar em hotéis de todo o Brasil. Descontos válidos por 1 ano. Atenção, por 1 ano. Participou, ganhou. Vamos torcer por você. Continental, pneus de tecnologia alemã, e no trânsito, gentileza e segurança andam juntas. Seguimos com o nosso fim de jogo. Nós temos um trechinho aí da entrevista do técnico Fernando Diniz? Coitado. Não temos? Não, daqui a pouco. Então também vou atender o ouvinte. Alô, alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Quem fala é Edivan Almeida, aqui do Ipiranga, em São Paulo. Vanderlei, tudo bem? Bem, Edivan. Queremos ouvi-lo. Torce para quem? Alô? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Legal. Então, vamos falar um pouquinho mais do Corinthians que tem pela frente. Corinthians no fim, tem o Internacional no sábado, né? Tem. Vamos. Parada dura. Quero ouvi-lo. É, sobre o Internacional. Pelo Campeonato Brasileiro em cada Internacional, que hoje ganhou, estava ganhando bem do fora de casa do Atlético Goianiense, né? Ganhou 2-1. Internacional... Liga. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. É que onde você tava, você não tinha muito o que escutar. Pode falar, Vamp. Então, o Inter que vem aí liderando o Campeonato Brasileiro, né? Lógico que o Atlético Mineiro tem um jogo a menos. O Inter voltou a jogar bem de novo. O Kudê, né, tem um modo de jogar. E hoje ganhou também fora de casa pela Copa do Brasil. Tarefa dura aí pro Corinthians no sábado à noite, professor. Legal. Tenho mais um recadinho aqui que eu vou dar para você. É do cartão Elo, né? Tá aqui na tela do nosso computador. Cartão Elo para você. O futebol pode estar voltando, você sabe, a gente está voltando, acelerando aí a cada dia, a cada semana. Mas muitos times continuam sofrendo para valer. Vários clubes do interior perderam totalmente a renda. Então, a Elo, que já patrocina o futebol brasileiro, colocou de pé um projeto super legal, em campo pelo interior. Nele, você pode ajudar esses times escolhendo quanto doar e qual time você quer ajudar. Para doar é fácil. Acesse agora elo.com.br/largados. A Elo abraça o que você gosta. A Elo está ao seu lado, vai na sua, vai com Elo. Vou ouvir aqui. Vamos para uma janela, um intervalo comercial. Já a gente volta. Continuamos aqui no YouTube para você. Alô, alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô. Vamos falar um pouquinho mais de Corinthians Internacional, Vamp, por favor. Professor, esse jogo então, o Corinthians precisa um ânimo, né? Melhorou, ganhou dois jogos com gol de Veraldo nos últimos minutos. Foi assim contra o Atlético Paranaense. Sem jogar bem, né? Foi assim contra o Vasco. Esses 6 pontos deu uma respirada, subiu um pouco na tabela, só que o Corinthians tem um jogo a mais. No sábado, o Corinthians encerra o turno, né? Algumas equipes soltam jogos, né? O Corinthians tem um jogo a mais do que todo mundo, precisa somar pontos porque a coisa tá difícil. Pode mudar o treinador tudo, mas se os atletas não tomar atitude... E mostrar para que veio, porque foi contratado, fica difícil. Aí não há treinador que dê jeito. É verdade. Nilson, o que vai acontecer no domingo? Domingo tem um clássico, hein? Importante, clássico nacional. Vitória do Flamengo? Mas você quer falar o quê? Você acha que o São Paulo vai chegar no Maracanã e vai ganhar no Flamengo? A bola não rolou ainda? Aí, entender São Paulo golear agora. O que ia acontecer em Lanús, que eu avisei? Vai dar Lanús. Mas também não foi como você falou, né? Como? Eu falei, vai perder pro Lanús. Vai ter que tentar reverter a situação no Morumbi, como vai perder pro Flamengo. Não dá pra encarar o Flamengo. São Paulo não tem time pra encarar o Flamengo no Maracanã. Pode tomar uns 2-3 cocos na cabeça, entendeu? São Paulo vai brigar aí por Libertadores da América. E não adianta o torcedor são paulino achar que tá bom, porque não tá. São Paulo tem que ganhar, rapaz. São Paulo entra em campeonato pra ser campeão. E olha quanto tempo não ganha nada. E eu acho que não ganha nem Copa do Brasil, nem Sul-Americana, e brasileiro nem pensar. Vou arriscar mais uma vez. Alô, alô, boa noite. Alô, boa noite. Algum pepino aí. Alô. Quem fala? Lucas Landim, de Barbalha, no Ceará. Dá pra você repetir, por favor? Lucas Landim, de Barbalha, no Ceará. Você torce pra quem? Torce pro Mangão. Queremos ouvi-lo. Bom, dizer aqui que eu tô muito triste, né? Deixar aqui minhas condolências pro Vampeta. Tô muito triste com a derrota do Corinthians. E é isso aí. Obrigado. Mangão, campeão da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores. Sou fã do Nilson César. Quase todo dia eu venho ser narração, narrando os gols do Gabigol na final da Libertadores. Valeu, um abraço. Valeu, Mengão. É isso aí. E ganhou hoje. Torcida do Mengo só me deixa feliz, rapaz. Tamo junto, melhor narrador esportivo do Brasil. Muito obrigado, melhor avisa a direção pra não tomar um pé, né? Então, é rubro-negro, meu coração bate rubro-negro. Eu sei. Alô, alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Vanderlei? É, quem fala? Vanderlei, é o Miller de Montreal. Um prazer falar com vocês aí. O prazer é nosso. Cara, eu comprei pipoca, comprei cerveja, tá muito gelado assim, fui lá no supermercado, comprei, passei o São Paulo e perdeu. Meu Deus do céu. Eu não sei o que fazer mais. Um grande abraço, um abração pra todos aí, realmente vocês são os melhores. Um abração pra você em Montreal, no Canadá. Ah, que beleza, né? Ah, tava frio lá, você viu? Pelo menos ele tá em Montreal. Alô, boa noite. Onde ele tá? Meu nome é Thiago, daqui de Itupeva. Queria falar com o Vampeta aí do Corinthians, aí, Coringão. Pode falar que ele tá aqui. É o seguinte, Vampeta, eu acho que a derrota de hoje ficou na custa do Mancini, cara. Acho que ele montou o time muito errado ali com o Everaldo, sem o centroavante ali. Acho que não deu muito certo, não. O que você acha, Vô? É, mas no segundo tempo ele tentou corrigir, ele botou o Bozelli, né, um homem de área, com dois homens na beirada, o Léo Natel e o Everaldo, só que eles não jogaram nada, não funcionou, né? Ainda tirou os dois volantes, o Edson e o Ramiro, botou ali o Casares junto com o Matheus Vital, que deve ter um padrinho forte, viu? É forte. Forte, tem que jogar forte. Mais, tá tendo oportunidade, tem que jogar com o residente. Mas não tá rendendo. O que pode estar passando pela cabeça do Mancini, né? De qualquer maneira, ele tá fazendo o comercial dele. Ele saiu de uma equipe que, com todo respeito, não é tão conhecida. E veio pro Corinthians, que é extremamente importante. Ele tá fazendo, ele tá aparecendo. Mas tá tentando fazer um bom trabalho. Agora precisa de jogadores eficientes. Alô, alô, boa noite. É, boa noite. Quem fala? É Vanderlei. Isso. É, boa noite, eu queria dar um abraço aí no Vampeta, o São Paulino Vampeta. Opa, ele tá te ouvindo. Vai em Corinthians. O Corinthians tá um espetáculo, viu? Eu tô gostando demais do Corinthians. Um abração pra você. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É o Evaldo de Alphaville. Torce pra quem, Evaldo? Eu sou porco. Joga amanhã, joga daqui a pouco, né? Amanhã contra o Bragantino. Eu queria falar uma coisinha pro Vamp, pode ser? Ele tá ouvindo. Vampi. Oi. A minha sobrinha, quer dizer, o meu sobrinho João, que é a Gabriela, mandou um abração pra você, falou que já... Bom, deixa quieto. Ô, Vamp. Oi. Vamos fazer o seguinte, escolha qualquer time dos dois, ou São Paulo ou Corinthians. Qual dos dois se classifica na próxima fase? Seja lá qual for, aposto com você. Dois seu com 20 mil. Ah, essa aposta tá ganha. São Paulo já tá classificado. É. São Paulo já passou. Você esqueceu que o São Paulo eliminou o Fortaleza nos pênaltis? Já tá na próxima fase. O São Paulo já tá na próxima fase. Estamos falando de Copa, de Copa do Brasil. Alô, boa noite. Boa noite, Vanderlei. Quem fala? É Edivan Almeida, de São Paulo, Ipiranga. Legal, e torce pra quem, Edivan? Engraçadinho. Torço pro São Paulo Futebol Clube, Vanderlei. Oh, a noite vai ser dura, hein? Não tá brincadeira. Eu queria fazer uma pergunta pro mestre Vampeta. Ele tá ouvindo você. Vampeta. Oi. Por que que o Fernando Diniz é tão criticado, que tá montando um time que não contratou ninguém e mais da metade do time é formado por jogadores da base? E claro, e com um resultado aí que tá, tombando, mas que tá lá no topo da tabela do brasileiro. Então, é pelos anos que o São Paulo tá sem título, né? Então vem uma crítica muito grande. Se o São Paulo viesse de títulos ao longo desses anos, a situação de ser eliminado na Libertadores, né? Hoje perdeu um jogo que pode reverter no jogo de volta, né? Tá ali... Se somar os três jogos que faltam 9 pontos, pode ir para a liderança do brasileiro. Não é fácil, mas em termos de contratação, Daniel Alves vale umas cinco contratações. Os valores é caro demais. Né? E um detalhe, o time do São Paulo é formado pela base, tem que dar uma informação correta. O time do São Paulo que jogou durante 70% do ano... Não tinha o Brenner como titular, porque o Fernando Diniz não escalava o Brenner. Ele escanteou o Brenner, inclusive O Brenner era colocado como moeda de troca ou jogador para ser emprestado. Era o Pablo titular. O Luciano é o outro jogador do ataque. O Igor Gomes não jogava, tanto que o empresário do Igor Gomes bombardeou publicamente o Fernando Diniz. O Daniel Alves joga, o Luan foi outro escanteado, né? O Tietchan era o primeiro volante do Fernando Diniz. Queridão. O Diego Costa só jogou depois das críticas. O jogador titular na zaga era o Arboleda junto com o Bruno Alves, que não são da zaga, que não são da base. E o goleiro é o Volpi. O Reinaldo é da base, Vampeta? Não, não é da base. Então, o nosso ouvinte aí falou uma grande groselha. Não é base do São Paulo, não. Tá falando de alguns jovens, mas aqui nas redes sociais, nas redes sociais, a gente nota que há muito inconformismo, eu não sei porquê, mas que o São Paulo tomou gol de um homem de 40 anos. Normal, né? E ele deu uma entrevista depois do jogo emocionado, né? O Sandy, né? Fez dois. Fez dois gols. Fez dois. Aliás, eu vi um jogo, eu cheguei meio de repente aqui, eu vi um lance do São Paulo com um gol, com o Diniz vibrando, socando o ar e falando muitos palavrões. Era uma imagem recuperada de algum outro lance? Porque o São Paulo perdeu, não perdeu? São Paulo perdeu. Da onde era essa imagem dele xingando, socando o ar e falando palavrões, se o São Paulo perdeu? Acho que era antes. Era de outro jogo, acho, né? Não, antes do jogo terminar. Era de outro jogo. É o desabafo, Márcio. Desabafo do quê? A situação de São Paulo é dura. Desabafo do quê? Desabafo. Ao fazer um gol, a pessoa explode, fica contente. Desabafo eu tinha que fazer hoje. Quando eu cheguei aqui. Seu ouvinte pra gente... Alô, boa noite. Quem vai contar? Boa noite, Vanderlei. Alô, boa noite. Boa noite, Vanderlei. Quem tudo fala? Bem? Alô? Alô, quem fala? Pode falar o telefone, você deve estar com internet. Fica mais fácil. Quem fala, por favor? Boa noite, Vanderlei. É o Johnny da cidade de Orlando. Ah, esse é gente boa, Vanderlei. Johnny, queremos ouvi-lo, Johnny. Grande Márcio, Nilson. Gente boa, esse aí. Opa! O Vanderlei, eu quero, né, perguntar principalmente para quem esteve lá no riscado, né, o Vampeta, o que acontece? Eu vejo até na linguagem corporal dos caras, tipo Gil, Fagner, os caras já experientes do Corinthians, os caras não têm nenhuma imposição na linguagem corporal dos caras, você vê que os caras estão impondo, falando, a gente joga muito e nós vamos ganhar esse jogo. E outra coisa, e a escalação do Everaldo e do Matheus Vital na frente? Põe medo em quem, hein? Um abração para vocês, meus amigos, adoro vocês. Um abração para você também, obrigado. Tanto que a corda tá arrebenta, né, pessoal? Já viu o Cássio saindo hoje, cuspindo fogo ali, xingando Deus e o mundo. A derrota provoca uma fumaça interna. Daqui a pouco o Gil, que é time da dele, daqui a pouco fala, não sei se estão falando internamente, se a gente está participando, mas o Cássio hoje saiu xingando Deus e o mundo. E em relação ao ataque, é verdade mesmo. Everaldo e Matheus Vital não incomoda. Aquele Corinthians que marcava até a saída de bola do adversário, que era o Corinthians que abafava, não existe mais, Vanderlei. Já era. Aquele Corinthians não existe mais. Ainda dá tempo de atender mais um ouvinte. Alô, boa noite. Alô, boa noite, Vanderlei. Quem fala? É o Vladimir de Piracicaba. Eu estava assistindo pela Panflix. Agora estou ouvindo pela AM910, Jovem Pan News de Piracicaba. Ótimo. Queremos ouvi-lo também. Uma boa noite para você, para o Vampeta, Nilson, César, um excelente narrador. A gente está sempre participando, ouvindo da Jovem Pan. Ah, muito obrigado. E é o seguinte, eu acho que com esse monte de cabeça de bagre e perna de pau, como se diz no interior, esses jogadores, acho que o Corinthians com Tele Santana, Muricy, esse pessoal, não adianta, não ia jogar nada também. E hoje, como é aniversário do Garrincha, eu gostaria que no final do programa, se fosse possível, vocês puxassem no arquivo da Jovem Pan, que é fantástico, o gol dele. Eu faço ao vivo. Ok, um grande abraço para vocês, tudo de bom. Um abração para você também, grande Garrincha. A gente sempre reverencia aquilo que ele ofereceu ao futebol brasileiro. Vampi, um abração para você. Um abraço, professor. Você tá livre. Vamos embora. Você tá livre. Todos nós livres hoje. Vou rever os jogos agora. Teve alguém preso? Você tá livre. Deixa eu perguntar. Teve alguém preso hoje? Eu tô livre. Tem a justiça? É. Muitas pessoas acho que estão prestando. Não, aqui no estúdio. Não, imagina. Ninguém, né? Não, imagina. É só. Detido? Também não, porque todos. Manda um abraço, né, professor, para um ouvinte nosso aqui, doutor Nico. Doutor Nico. Mandou aqui um abraço para toda a equipe. Ajudou, né? Principalmente pro Márcio Espimbo, falou que tá com saudade. e espera contar com você nos próximos jogos. Doutor bacana, Fábio. Bacana. Doutor Fábio também. Também. Pô, vários. Tudo amigo dele. Nilson, um abração pra você. Muito obrigado. Tchau, Vamp. E o nosso... Quase que você... Olha, e um beijo pro Datena também, né? Que o doutor Nico falou que estava no Datena. O Datena tá recuperado também. É verdade. Datena que volte rapidamente. Os amigos torcem para que ele saia rapidamente do hospital. Márcio. Tchau, Vanderlei. Um abraço. Até amanhã. Vai buscar o carro, né? Não, já era. Desmanchado. Um grande abraço. Vem aí a informação o tempo todo para você. Com os companheiros do Departamento de Jornalismo da PAN, pela nossa AM620 e pela nossa FM 100,9, vem aí uma imperdível programação musical. Clássicos da PAN. Bob já mandou um recadão aqui. Músicas da melhor qualidade. Abração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Fim de jogo. A explicação de quem perdeu e a alegria de quem ganhou. Oferecimento: produtos, preço, crédito, entrega, montagem, solução completa, só nas Lojas 100. Ainda bem que tem Loja 100. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar, da Continental Pneus.